ass. Engage. Está começando sessão 31. Intercom. Welcome to the company. Beautiful, isn't it? I'm impressed by the technology that our partners brought to this project. All ships, this is LaForge. Fire at will. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e antes de começar esse podcast, eu só quero relembrá-los da última novidade do Sessão 31. Agora tem um crowdfunding no site Padrim, aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do Sessão 31. No site do Sessão 31 tem um banner que direciona para o Padrim, aonde tem esse programa de apadrinhamento que eu criei. Então fiquem à vontade, pessoal, sejam generosos, tem várias categorias com recompensas diversas, recompensas muito bacanas, e conforme eu já disse no podcast anterior, já temos um apoiador, um padrinho na maior das categorias, que é o Pingo do Lorca, lá do Trek Brasilis. E como uma das recompensas, o Pingo do Lorca deixou aqui um recado para vocês, pessoal. Os 25 anos de Deep Space Nine estão chegando e o Brasil está no circuito de eventos celebrando essa data. René Auberjonois, o Eterno Odo, está vindo para StarCon no dia 18 de agosto no Teatro Elise Regina do Anhembi, em São Paulo. Acesse www.simpla.com.br e garanta já o seu ingresso. Realização Nova Frota. Apoio Trek Brasilis. Com esse recado desse nosso padrinho, quero agradecer também aos outros padrinhos e madrinhas aqui do Sessão 31. Muito obrigado, pessoal! E para fechar aqui esse momento ferengue do podcast, vão lá e comprem os produtos do Sessão 31. Aqui no site tem banners que direcionam para o Elo 7, o site de compras online. Um site muito conhecido aqui no país, altamente confiável. Vão lá, tem canecas e camisetas. Fiquem à vontade e adquiram os produtos. Agora sim, vamos lá, galera. Vamos iniciar o podcast de hoje. Olá, pessoal. Estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo é o Ricardo. E aí, cara? Opa, beleza, Valdomiro? Beleza, pessoal? Seguinte, nós estamos aqui, na verdade, apenas como uma introdução para a continuação do papo do podcast anterior, né? Conforme eu expliquei para o pessoal, né, para os ouvintes, o que ocorreu é que a gente foi gravar o podcast sobre, né, o Intercom, sobre o Star Trek Online desse ano, que seria a parte 7, e foi a parte 7, né? Só que a questão é que, assim como no ano passado, ficou tão longa a conversa que eu decidi, né, por dividir em duas partes. Então essa parte 8 aqui hoje, na verdade, é o papo anterior dividido. Então, é isso. Estamos na parte 8. E, Ricardo, será que todo ano vai ser assim agora? A gente vai gravar, vai ficar muito longo e aí corta em dois, hein? E o pior é que esse assunto não foi tão longo e tão cheio de detalhes como no anterior, né? É, então. Que viagem do tempo, todo esse. Realmente. Todo esse assunto. É por isso que eu sabia, né? Vocês tinham me adiantado que não era uma história tão intrincada que nem foi. É o que a gente contou no Intercom no ano passado, nos dois lá, né? Que acabaram sendo dois. Mas eis que de novo aconteceu isso, capaz de no ano que vem acontecer novamente, né? Não sei. Mas a questão é que, o que acontece? Aí eu, né, já editei tudo, já tá tudo prontinho, né? Já tava tudo prontinho pra poder lançar o podcast, só que aí no decorrer dos dias em que eu fui editando esse material aqui, eis que foram aparecendo notícias do Star Trek Online que eu pensei, bom, já que, né, eu dividi em duas partes e essa segunda parte não saiu ainda, então eu pensei, bom, vou chamar o Ricardo e daí a gente comenta, pelo menos nessa introdução, a gente comenta sobre essas notícias de última hora, né? Vamos colocar assim, que foram essas notícias... Breaking News, né? Breaking News do Star Trek Online aqui, né? Porque nos últimos dias, porque foi assim, a gente gravou o podcast, podcast, né, esse, que agora é a segunda parte do anterior, a gente gravou no dia 5 de abril, tanto que a gente brincou lá, ah, é o dia do primeiro contato, né, e o que acontece? Passaram-se alguns dias, e aí no dia, acho que é, eu tô até aqui com o site da Arc Games aberto pra acompanhar a cronologia de notícias. Foi no dia 12 de abril, aí vem a notícia da, aliás, a, como é que se diz? Veio o anúncio de todos os atores que iriam participar, né, que vão participar do Victory is Life, que é o novo, a nova expansão do jogo. Nesse podcast de hoje aqui, nessa parte que a gente tá, ao final a gente comenta o que a gente sabia até o dia 5 de abril lá. Então, é, tá meio, vai ficar meio estranho, né? Quem estiver ouvindo vai ouvir tudo agora, né? Sobre todos os atores divulgados. E aí no final do podcast vai ver a gente falando de uma meia dúzia só. Mas é isso. É essa gambiarra aqui que dá pra fazer, é o que tem pra hoje, né? Então, Ricardo, vamos lá. Eu acho que a gente pode comentar até outras notícias do dia 5 pra cá que a gente tem sobre o STO. Só que o principal, eu imagino que seja essa, né? A notícia principal foi essa divulgação de todo o elenco convidado, certo? É, o elenco e mais pra frente também foi citado como que fala? Uma nova facção, né? Que nós vamos conversar também. Mas o interessante desse elenco é que foi chamado, nós já tínhamos falado do Odo, da Kira, do Bashir e do Garrick, né? E o Martok, que já faz parte desse arco, né? Agora, quem retorna também... É, deixa eu só... Eu acho que vale a pena fazer o seguinte, ó. Eu vou falar um por um do que aparece na lista aqui, ó. Tá. É, porque já tá tudo numa ordem até alfabética. Ah, tá. Então, vamos lá. Eu tô aqui no Arc Games, tô no site. Então, no dia do anúncio foi assim, a ordem que eles colocam aqui. Alexander Siddig, Andrew Robinson, a gente melhor falar dos personagens também, pode ter gente que não saiba, né? Bom, Alexander Siddig, Dr. Bashir, Andrew Robinson, Garrick, Armin Shimerman, Quark, Aaron Eisenberg, é o Nog, que vem como Capitão Nog. Isso. Jeffrey Combs vai vir como Wei Yun, mas parece que também como Brunt, né? Isso, exatamente. Conta. Ele vai voltar, ele vai dar voz aos seus dois personagens, né? Aí depois, o J.G. Hertzler, que conforme você falou, já estava, que é o General Martok. E depois, a Nana Visitor, que já tinha sido divulgado, né? A Kira. O René Auberjonois, o Odo. A Chase Masterson, né? Que é a Lita. Que volta como Lita, mas agora não é a Almirante Lita, é a Lita mesmo. Né, então, do nosso, cara, universo. Então, olha só, eu não sei se eu não sabia, agora eu não sei se eu não sabia, mas quando a gente fala da Lita nos podcasts mais antigos de STO aqui, eu não tinha me ligado que era a Lita do universo do espelho até o momento. Essa é a primeira vez que a Lita vem, que a Chase Masterson faz a Lita do universo Prime, é isso? Exato. Ah, tá, então eu já não acho tão absurdo, porque eu lembro que eu fiquei meio chateado que ela volta como uma capitã, almirante, sei lá o que, não é isso? Isso. E é almirante ou capitã? Não lembro. Almirante. Almirante, né? Isso. Do Império Terrano lá, é isso ou não? Exato. Eu não sei se é o Terrano, né? Porque ela é bajoriana. É o Terrano. Mesmo ela sendo bajoriana, é do Império Terrano. É. Então eu já fiquei animado aqui, já pensei, opa, um alívio, né? Não pegaram a Lita pra ser, sabe, uma capitã, aliás, uma almirante, mas enfim, uma oficial de nave, né? Eu achava um absurdo. Então, beleza. Então a Lita, ela vem pela primeira vez, pelo que consta aqui, ela é esposa ainda do Rom, né? Então, vamos ver o que armaram pra ela. É, o Ron também, ele volta, né? Ah, sim, é verdade. O, como é que chama? O Max Grodenschick, né? Ele tem um nome complicado. Max Grodenschick. Não sei direito como pronunciar isso, mas enfim, o Ron. E também nós temos uma coisa que eu achei bem inusitada. Eles chamaram aquele ator chamado, qual é o nome dele? Bumper Robinson, pra fazer um GM Radar que ele tinha feito num episódio da terceira temporada de Deep Space Nine, que é aquele episódio The Abandoned. Eles encontram um bebê de M-Radar que vai crescendo de forma acelerada. O Odo vai sendo meio que uma figura paterna pra ele. No episódio lá, eu lembro que ele nem tinha um nome mesmo, né? E aqui ele vem com um nome. Eles inventaram um nome pra ele, que é de Dukan Rex. E ele é o... Agora ele já tem um posto ali, que é o do Elder First, o porque a gente tem o primeiro, né, no Game Radar tem esse lance, né, da hierarquia deles, é o primeiro, o segundo, ele faz o primeiro, que é o mais velho, que é difícil você ficar velho sendo um Game Radar. E aí tem esse personagem que volta, achei inusitado eles chamarem esse ator. E por último, dos convidados que a gente não sabia, é a Salome James, que é a fundadora. Isso. Ela já apareceu, né? Ela já deu a voz pra fundadora. Ah, é? Porque no arco bajoriano, né, que tem uma invasão do Genradar que foram desviados. Lembra que na DS9 teve uma frota Genradar que o Cisco pediu pra ser desviado, pra não atacar a DS9, e aí os profetas deslocaram essa frota Genradar? Ah, sim, que na verdade eles estão saindo do wormhole, entrando no quadrante, então pra entrar, botar o pé no quadrante alfa, aí o Cisco conversando com os profetas, aí aquela solução Deus Ex Machina, e aí desaparece aquela frota. É disso que você tá falando, né? Exato. E aí, nesse episódio, fala-se que eles foram deslocados do tempo. Décadas depois do final da Guerra do Dominion, eles voltam como se nada tivesse acontecido e atacam DS9, a Deep Space Nine, reivindicam pro Dominion, e aí todo mundo fala assim, ué, mas o que tá rolando aqui, né? Mas quando foi isso no jogo? Putz, cara, peraí, deixa eu caçar aqui. Isso aconteceu no arco Cardassian Struggle, que é um arco em que envolve todos os cardassianos. Você vê, é a primeira vez no jogo que você vai até a DS9, né? De qualquer maneira, então, aí foi onde a fundadora tinha aparecido pela primeira vez nessa fase do jogo, é isso? É, então, quando começou esse Cardassian Struggle, aí você teve um episódio chamado Second Wave, que aparece a tropa Genradar do Dominion passando pelo Wormhole. E aí depois você tem um episódio chamado Facility 4028, que é a prisão da Federação, tipo o Guantánamo da Federação, né? Aí que só os elementos mais perigosos ou que estão aguardando extradição, eles ficam lá. E é bem legal que essa prisão não tem soldados orgânicos, são todos como o doutor, né? Ah, tudo holográfico, tudo fotônico. Isso. Ah, tá. Interessante. Bom, então, aí foi o primeiro episódio que apareceu a fundadora, né? Então ela tá reprisando o papel dela como fundadora, né? Certo. No total, são quantos atores convidados, então, que a gente vai ter aí no Victory's Life? Teria que contar aqui, né? Tem que entrar aqui e contar um por um. É, o número total, acho que são 12, não é? 12, 12. Affirmative. Então são 12 atores. Curioso que o elenco da DS9 ele é tão extenso que 12 não cobre nem a metade, se for contar com personagens secundários, assim, né? E aí, no Intercom próximo, que provavelmente, muito provavelmente, vai ser só o ano que vem, a gente vai comentar extensamente sobre o que foi o Victory's Life. Né, Ricardo? Agora, dessas notícias dos últimos dias, essa deve ter sido a mais relevante, mas tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer? Então, outra coisa que foi falado agora também é que vai ser possível jogar, você pode criar um personagem cardassiano. A partir de quando? Eu vi aqui que essa notícia foi dada no dia 17 de abril. Isso. Certo, mas é a partir do Victory's Life? Isso. Quando tiver a expansão do Victor's Life, vai ser possível criar um oficial cardassiano. Mas esse oficial, ele vai ser ou aliado da Federação ou vai ser aliado pelos Klingons, né? Certo. Então você vai poder criar um oficial da Federação cardassiano, um oficial da Força de Defesa Klingon cardassiano. E aí, isso eu lembro que foi uma notícia, né, relevante pra cacete pro jogo, porque você nunca pôde jogar com um cardassiano antes, né? Isso. Tem algumas pessoas que têm uma habilidade grande de criar o seu personagem, porque dentro do jogo, você tem aqueles personagens alienígenas padrões, né? Ou você tem humano, você pode ser humano, telarita, vulcano, andoriano, mas você não tinha o cardassiano propriamente dito. Então, você tem a opção de fazer aliens. Você pode criar um alien totalmente novo, que nunca foi visto em jornada, ou, se você tiver uma habilidade muito boa, você pode, de repente, criar um cardassiano. Sim, dá pra você desenhar mais ou menos assim, isso, né? E aí o pessoal colocava como cardassiano, né? Agora não, agora você já tem um cardassiano pra fazer isso, né? Certo. Então isso aí deve estar sendo bem aguardado. Deve ter uma galera aí que ficou bem empolgada com essa possibilidade a partir de junho, né? Isso. Menos o Thiago. Ele falou que ele não quer jogar como cardassiano. Aí ele quer jogar com outro personagem, que aí eu acho que vai ser bem interessante também, que vai ser possível, vai ser criada uma nova facção, porque as facções que nós temos é Federação, Klingon e Romulanos. Romulanos da República Romulana, né? Agora você vai poder jogar com o Capitão Genradar. Ah, tá. Eu vi essa notícia em algum lugar por aí também. Então você vai poder jogar com o Genradar. Isso, eu até tinha mais pra frente no na gravação do dia 5, eu até tinha falado que talvez houvesse essa possibilidade, que foi concretizada mesmo. Você vai ter o domínio como personagem jogável, né? E o STO, ele lançou um negócio, um pacote chamado Gama Vanguard. O que que vem nesse pacote? Vem roupas especiais para os seus oficiais, e você pode também, e vem também naves, vem roupas especiais, vem uniformes do Dominion especial, né, pro seu Capitão Genradar, e vai vir naves Genradar. E teve uma atualização no design dessas naves Genradar, né? Apesar que eu achei que ela é meio uma mistura de tecnologia Dominion de design Dominion com design daquelas naves das esferas Dyson, né? Então você acha que foi feito meio que uma gambiarra ali, misturaram o design? Eu tô achando, só vocês podem de repente falar que o Dominion pegou um pouco dessa tecnologia, né? Sei lá, né? Mas acho que seria bem mais fácil você pegar já tá ali mesmo aquele design ali, né? Por que não? Vamos dar uma reaproveitada, né? Porque lembra bastante a cor, um pouquinho o design das naves que apareceram durante o período do arco das esferas Dyson, né? Cara, isso daí... Esfera Solenaia. Ah, isso daí eu já ouvi falar que acontece muito em outros jogos, de outras plataformas, né? Você dá esse tapinha ali naquele modelo que já tá ali mesmo e... Ah, isso acontecia nas séries de Star Trek, né, cara? Pra cacete, então... Você pega aquelas naves lá e dá uma mudadinha aqui e ali pra fazer a outra nave alienígena, né? É, cara, que nem a gente comentou lá, que tem a Hansnok Ship. A Hansnok Ship era isso, né? Depois do episódio da TNG lá, até de Enterprise era isso, cara. Era ficar reutilizando aquilo até, né, meu, ad nauseum. É. Então, até aí, sem novidade, né, no universo de Star Trek. Até nos jogos tá assim, já. Muito bom. Mas eu acho que é isso, né? De principal, eu tenho a impressão que é isso. Eu vi. Tem outras coisas também que eu tô vendo aqui de news, mas eu tenho a impressão, Ricardo, você me confirma que essas são as notícias principais, né? É isso. O que eu acho que pode acontecer de interessante com a expansão dos Victor's Life é que, em vez de soltarem um episódio por vez, eles podem soltar vários episódios de uma vez pra você jogar, né? Talvez possa acontecer isso, né? Mas por que você acha que pode acontecer isso? Olha, se eu não me engano, teve uma expansão que aconteceu isso, né? Que liberaram vários episódios. Agora eu não tenho certeza, mas eu acho que aconteceu isso. E é bom porque aí você não fica jogando aquele mesmo episódio exaustivamente, esperando vir um outro, né? Você já joga um 5, aí você cansei de jogar os 5, eu vou jogar de novo o primeiro episódio pra pegar mais itens, né? Ainda mais se vir um episódio meio merda, né? Porque imagina, vem um Beyond the Nexus lá, que vocês meteram pau, né? Aí você é obrigado a ficar jogando meio, quer dizer, só tem aquilo ali de novo pra jogar, né? Então, se vem um ruim, mas vem um outro bom colado ali, né? Pelo menos você, né, tem um outro bom pra jogar. Sim. Bom, tomara que não venha nenhum ruim. Esse é o grande lance. Com certeza, né? Espero que não venha. Então é isso aí, Ricardo. Eu acho que pra esse breaking news que a gente fez aqui, acho que tá ok. Então é o seguinte, galera. Quem estiver escutando, o que acontece é que vocês vão acompanhar, então, a segunda parte da conversa que a gente começa no podcast anterior, tá? Então, quem está nesse bate-papo sou eu aqui com o pessoal, né, com os jogadores. Estão o Ricardo, obviamente. Tá também o Thiago Maldonado, lá do Diário do Capitão. E a Ângela Simas, mais conhecida como Orlenka. Uma das maiores, se não a maior jogadora de STO no Brasil. É isso aí, galera. Acompanhem, divirtam-se. Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui nesse início. Valeu, cara. Opa, eu que agradeço. E, bom, é isso aí, galera. Vamos lá. Vamos para a continuação do nosso papo esse ano sobre Star Trek Online. Season 14 agora. Season 14, assim, não, peraí. Melting Pot. É isso mesmo? Melting Pot. Tá certo? Tá, Season 14. É isso aí. Ah, Melting Pot, estreou no dia 3 de outubro de 2017. É a Season 14, a temporada 14 do jogo, certo? Isso. Então, quem quer começar aí sobre a temporada 14? Acho que é bom falar primeiro com a Ângela, né, sobre a parte técnica, jogabilidade, quebração de pau aí, como é que ficou, armas, destruição, morte, como é que... Aqui começa a colônia, né, o projeto da colônia. Você aqui com os Kentari e os Lucari, você começa um projeto, uma holding da colônia, começa em Dranur System, né? A federação dá assistência pros dois grupos, faz uma aliança, né? Porque os Tizenkete, eles descem de vez em quando para fazer o estrago lá. De vez em quando eles invadem. Então tem missões ali na colônia que são as invasões do Tizenkete, que eles querem, eles destroem os sensores, destroem os sistemas de proteção, eles descem com as naves para destruir todos os sistemas de proteção. Mas e pra parte de jogabilidade, novidades nesse sentido, armas? Tranquilo. A colônia, hoje a colônia é a holding mais completa em termos de arma, em termos de equipamentos. Antigamente era Starbase, o pessoal fazia Starbase atrás de material. Hoje a colônia é a que abre mais um leque de as melhores armas para nave, equipamentos hoje estão. E os melhores módulos de kit. Tá? Os kits hoje em dia, as funções de kit para o Sharp Ground são assim espetaculares. Eu sou science, então eu uso muita skill de science no ground, entendeu? A gente usa muita coisa. Então a colônia tá com uma fase nova de armas e de kit espetacular. E equipamento de espaço. Mudou os canhões, mudou um pouco a configuração dos canhões de nave, das armas de space, mudou um pouquinho. E a colônia agora, ela fornece as provisions para os projetos dela mesma. Então a gente teve aquela fase de ficar captando o provision. E uma das missões mais divertidas, que eu mais gosto desse jogo, já que a Olinka gosta muito de bater, tem uma missão... Não diga, eu não tinha notado ainda. Não, eu já apanho da vida. No jogo eu quero bater, sabe? Tem uma missão chamada Invasão de Zenquete, que é para 20 players. Os 20 players juntam em 5 portões, 5 gates, cada um com equipamento de proteção, e vai descendo todas as espécies que você imagina no jogo. Aí vira aquela orgia de quebração de pau. Desce um grupo de Klingon, aí você mata o grupo de Klingon. Daqui a pouco desce um grupo de Borg, você mata os Borg. Daqui a pouco desce um grupo de Tizenkete. São 20 players, é uma missão que dá muita provision, dá muito de lítio, dá muita marca, sabe, pra quem farma no jogo. E pra você dá muita alegria, né, você poder matar, destruir à vontade. Eu tô com uma arma, um cotonete, tem mais de 260 DPS na minha mão, é uma derruba, dá um coice, joga longe, quando joga o cara longe, já, sabe. Então, aí as skills de Sérgio também, as minhas skills todas são assim, explodir, arremessar. Ai, cara. Então eu vou lá pra Dyson. Eu vou pra Dyson só pra testar. Caramba, você vai numa Dyson pra testar? Eu faço muito ground. Eu fazia defere, eu passava quase o dia todo em defere pra testar com os Borgs. Não, peraí, você vai numa esfera Dyson para testar, é isso que você faz? Não, Dyson hoje é um sistema lá com a gente vai lá pra Dyson, que é o E fica lá no ground, que é dinossauro, é tudo que você imagina, todos os níveis. Nossa, peraí, o que é isso? Dyson, que eu conheço, é a esfera. Não. Virou um sistema? É no sistema, no gate de Dyson. Tá, aquele lance do portal iconiano lá, né? Que era dentro de uma exatamente. Esfera, é isso? Era isso? É, Dyson lá é violento. Então é gostoso, porque é ground, né? Eu gosto muito de ground. Olha só, cara, virou por um lugar incrível que pareça, eu gosto muito de ground. O pessoal, não, tem muita gente que não gosta, mas eu gosto muito de ground. E fico testando kit, fico testando skill, fico testando trait. Aí a gente fica... Então sempre que você vai pra lá, também tem uma galera que tá fazendo mais ou menos a mesma coisa. Tem, já tem um time lá, já tem um time... Quando tem, por exemplo, tem uma das missões mais difíceis do jogo de ground que se chama-se Arena de Sompec. Maldonado conheceu essa? Arena de Sompec vai descendo também tudo que é esfera no ambiente pequeno, aonde cai bomba, cai raio, cai eletricidade. Você, sabe, é um espetáculo. Caramba, é um lugar que é só pra isso mesmo, né? Vamos supor assim, é uma Olimpíada. É uma Olimpíada com... como fala? Interespécies. Então você é com Romulanos, Klingons e Federados, né? O seu chá. Tudo que você imaginar cai ali. E ele chega. E aí você... tem aquele que é por tempo, você tem que matar o máximo de inimigos nesse tempo, e tem aquele que é de sobrevivência. Tem que toda a equipe tem que sobreviver até o máximo que der, não tem tempo limite. Né? Morrer todo mundo, o jogo acaba na hora. Enquanto tiver um vivo, os outros vão ressuscitando e vão continuando a missão, né? Caramba, cara, olha só que legal, tem uma... é como se fosse um... Os caras... Isso foi uma coisa criada por jogadores mesmo, ou os caras da Ark Game lá, sei lá o quê? Da Ark Game. Agora eu faço algumas missões de Founder, de vez em quando eu vou pesquisar missão de Founder, que são as missões feitas por jogadores. De vez em quando... Porque eles criaram agora um sistema chamado Endeavor, que você tem tarefas, você tem 2 dias para cumprir uma tarefa. Então, na tarefa, às vezes, ele manda você fazer determinada missão, manda você juntar não sei quantos pontos, manda você fazer... Ele sempre fica mandando fazer as... E quando tem as missões de Endeavor, de fazer missão de Founder, a gente vai procurar missão feita por... Em quase todos os sistemas tem missão de Founder, que é a missão feita por jogadores. Então quer dizer, é tipo assim, ó, é uma missão customizada, o jogador cria. O jogador cria a missão, cria os inimigos, cria toda a estratégia, sabe, cria todo o mecanismo e o jogo coloca. Mas assim, é que a gente tá pensando muito dentro dessa caixa Star Trek. Na verdade, eu imagino, né, que todo MMORPG grande assim deve ter isso, né, da galera criar as próprias missões. Tem. Essas aí são criadas pelo jogadores. E depois você avalia a missão também do cara, e depois lá tem um ranking da missão boa, ruim. E tem muita missãozinha boa, mas tem muita porcaria também. Tem muita missãozinha boba. Tem uns que fazem uma missãozinha boba só de farm, de matar nave pra ganhar coisa. Mas é bom pesquisar, é como eu digo, é bom explorar. Às vezes, quando eu fico esperando o pessoal chegar no jogo, eu vou explorar. Aí eu vou atrás de ver o que tem. O que tem de novo. Uma boa coisa pra se fazer, tipo num sábado à noite, assim. Vou procurar aqui. Explorar o jogo, E tem missões que você faz mais de uma vez, porque da primeira vez ela dá um escudo, da segunda vez ela dá uma armadura, da terceira vez ela dá arma. Quando você monta um kit completo, você tem todas, você potencializa aquele kit e geralmente você ganha algum bônus. Por exemplo, tem uma arma que ele joga um Orbital Strike. Orbital Strike cai uma coluna de coisa do céu que explode tudo. Tem armas, então, dependendo do teu kit completo, eu estou usando o kit, por exemplo, de Delta, que é um sistema bom de ground. E o kit Delta, a arma, ela joga, tanto ela joga como disruptor, como joga como phaser, como joga fogo. Plasma também? Então, se eu quiser um churrasquinho ali, é fogo. É engraçado. Ao mesmo tempo, é uma plataforma para uma destruição assim. Mas maravilhosa, olha... né? Assim, porque você tem armas assim. É incrível. Você tem e outra coisa, o Science tem skill. Você tem uma skill, eu tenho uma skill que joga os caras longe. Primeiro arremessa tudinho pra longe. Quando arremessa, já vai metade da vida. Depois você só faz uma geral assim, pronto, matou. Quando que eu vou ver um gameplay, assim, um PVP entre você e o Thiago, por exemplo, assim? É isso que eu queria ver. Olha, eu não, eu, na verdade, eu quero filmar esse PVP e postar eu tomando um couro dela. É óbvio que eu vou tomar um couro dela. Não, a questão não é se você vai tomar, a questão é em quanto tempo? Tipo, em 3 segundos, sei lá, alguma coisa não, assim. Não, o PVP são 15 rounds. Ah. Então são 15 rounds de 15 segundos, entendeu? Eu quero ver a Ângela usar aquela mão do profeta. Canhão do profeta é de Space, é de NASP. Ah, não, mas antes de lutar com ela, eu vou pedir pra ela me ajudar a montar minha navezinha. É, porque lá na Brasília eu tenho consultores de armas que são espetaculares. Caramba. Tem um pessoal que fala assim: o que é que você quer? Você quer DPS, você quer resistência, você quer pontaria ou você quer não sei o quê? Aí você faz uma building de nave de acordo com aquilo que você quer. Tá, eu bom. Quero matar, eu quero trucidar. Então, se eu quero trucidar, é canhão e torpedo. Que é dano cinético, eu não tô preocupada com o escudo da outra nave. Como é que é? Você falou no outro podcast, seu negócio é dano estrutural, né? Dano estrutural. Isso. É. Nada de beam, é, né? Nada de phaser beam, nada disso. Nada de ficar tirando escudinho, não. O negócio é bater. A mulher usa um kit Borg. Como é que você usa um kit Borg? Não, eu tô usando um kit Delta. O motor, o kit de nave que eu uso, ou é Brim ou é Borg. Ou é Brim ou é Borg, cara. Olha a desgraça. É. São duas desgraças. Puta que pariu. Mas, ó, isso é tudo muito bonito, muito prazeroso, né? Essa destruição toda em larga escala, né? Mas vamos voltar pra história do jogo. A gente vai entrar ou tá saindo do Melting Pot? A gente vai entrar no Melting Estamos Pot. Estamos entrando no Melting Pot. Que é o primeiro episódio da Season... temporada 14. De Dranur, aí é onde começa as missões em Dranur. Certo, então vamos lá então. Quem que vai, o Ricardo aí, de repente? Continuar aí? Vai, Ricardo. Não, é o Ricardo. Agora. Vamos lá. Esse daqui é o que vai revelar pra gente por que eles estão tão... Os enquetes, eles estão dizimando planetas, né? Ah, enfim, né? Tem um ouvinte que tá mais de um ano aí esperando essa... O cara que não joga, né? Obviamente, tipo eu, assim. Mas vai lá. Nesse episódio, é o episódio em que nós vamos conhecer o... Como a Ângela falou, que é apresentado a colônia Lucari Kentari, né? Tanto é que tem aqueles contos que eu falo que aparece, que eles falam que tanto o governo Kentar como o governo Lucari estão meio receosos, né? Será que vai dar certo? Enquanto os Lucari estão, vamos fazer amizade novamente, vamos se unificar, os Kentari estão meio receosos, né? Então eles querem fazer um projeto, que é a colônia, para ver como que isso vai se desenvolver. Tanto é que fala que a Kumar virou uma personagem mais importante de Lucari, né? Por ter reiniciado ou ter iniciado os diálogos, né? Os Kentar. E aí o que acontece? O seu personagem é chamado para conhecer a colônia, né? E ajudar o LaForge nas pesquisas do sistema em volta do planeta, né? Que é Dranur. Ah, então peraí, pelo menos serviu para alguma coisa lá, aquele... 30 anos lá da nova geração, pelo menos pra trazer o LaForge pra essa história, que daí sim essa é legal. Sim, essa é mais interessante. Pelo menos, né? Bom, aí começa sua nave chegando no sistema Dranur e conversando com a Lucari, com a Kumark e o LaForge, né? Aí vocês fazem você faz a análise de um asteroide, de uma lua, né? Você manda uma probe para a lua para fazer as pesquisas, né? E aí a Kumark fala assim: vamos aguardar os resultados da probe lá no planeta, que a gente tem um laboratório melhor equipado, né? E aí você desce para a colônia. A colônia, assim, você vê, ela é muito bonita. O projeto artístico da empresa de game foi muito legal. Foi muito bonito, cachoeiras, jardins suspensos, lindo. É, e aí é bem aquela filosofia dos Lucari, né? Uma coisa que harmoniza com o meio ambiente, né? Mas ainda assim tem tecnologia Kentari, que é uma tecnologia, vamos dizer assim, mais resistente, né? Então você vai ter muita... Mas qual o Kentari? O Kentari coxinha ou o Kentari badernista? O Kentari unificado. Coxinha, né? Unificado, é. Coxinha. Os que ainda estão trabalhando junto. Tá certo. Ai, o que eu tava falando? Eu interrompo pra falar uma merda, né, cara? Bem-vindo ao Sessão 31. Não, vocês estão na colônia, é. Tá passando pela colônia. Você vai passeando, vendo os locais da colônia, aí durante o diálogo ele fala que a fusão de tecnologia Lucari e Kentari foi muito boa, né? Foi muito boa, não, mas é, como que fala? Muito frutífera, sei lá. É, pode ser. É produtiva. É, né? E aí você vai conhecendo, né? Você conhece um personagem lá, né? Que você fala assim, mas o ar daqui, né? Ele usando uma máscara pra ajudar a respirar. O ar daqui não é como o de quem tá, né? Fazer, não, é que meus pulmões já foram tão prejudicados que eu não posso mais viver sem, né? Porque pensava assim, o McCoy não dava um jeito nisso daí antes, né? Por que agora não tem jeito, né? Ah, mas é tanta tecnologia abandonada. Ah, isso daí a gente já fez um podcast sobre isso, né? Tecnologias subutilizadas ou que depois elas eram tão fodas e esqueceram depois, é normal. Aí você pega e vai até o laboratório, né? Lá você tem dois cientistas, um Lucari e um Kentar. Assim, que legal que vocês vieram, né? Nós estamos recebendo a telemetria da sonda, tudo. E a gente fica sabendo que na Lua, onde eles estão jogando a probe, tem aqueles cristais. Ah, aqueles cristais, né? Aqueles lá. Uhum. Tem os cristais que atrai os Zenker. E aí o Lafarge fala assim, mas que estranho, porque o meu visor, ele tá detectando a presença desses cristais aqui. Aí ele fala assim, é que nós trouxemos alguns, né? O cientista todo feliz, nós trouxemos alguns, né? Puta que... Aí a Lucar fala assim, mas vocês sabem o nível de perigo? Se vocês trazerem isso daqui, vocês vão estar atraindo Zenker, né? Fala assim, não, mas é só um... A gente depois vai mandar de volta, porque a gente teletransportou, né? A gente vai mandar de volta depois, mas pra fazer as análises aqui é mais fácil, né? Nisso, seu personagem recebe comunicação de que uma frota Zenkete tá se aproximando. Aí eu falei assim, mas por que os Zenkete estão vindo pra cá, né? É porque, né? Nisso, você começa a ver que os cristais que estão no laboratório começam a rachar. E aí começa a rachar e na outra cena que aparece, começa a sair umas aranhas, uns insetos gigantes, né? Grandes, né? De dentro desses cristais. Então esses cristais eram ovos, na verdade, né? Mas mesmo aqueles lá que tinha mostrado no então começo... Sim, Valdomiro, todo cristal que eles enquetes pesquisam, na verdade, são ovos para uma espécie, entendeu? É. Certo. E a gente vai descobrir por quê. Super criativo, super criativo. Eu achei a hora que saiu isso. A hora que eu falei, nossa, aranha saindo dentro de cristais, ovos. Nossa! Eu também achei que foi meio fraco essa ideia, porque se você pensar, nós já tivemos isso lá com os parasitas neurais, né? As aranhas de Hero Station. Oi? Hero Station, aquelas aranhas de Hero Station. Isso, né? Aliás, já tivemos aquelas aranhas em Drosana, já tivemos em vários lugares. Sim, podia até ser mesmo qualquer coisa. Menos aranha. Chega de aranha. Caraca, aranha é tipo, a praga da galáxia. Porra. É a praga da galáxia. Cara. Na verdade, ele parece mais um escorpião do que uma aranha, né? Esse, pelo menos, né? Mas assim, você vê animais extremamente agressivos, porque já saem atacando você, tudo, né? Aí eu falo assim, o bicho deve ser muito foda pra preocupar os enquetes, né? Também, né? Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi assim, são escorpiões e os enquetes têm medo desses escorpiões, o bicho deve ser foda, né? Mas é que é uma infestação, né? Se você for pensar, né? Não é um negócio que você consegue matar um e resolve, né? Eles se eclodem basicamente todos ao mesmo tempo. Então, mas a gente vai descobrir então por que que vale a pena eles irem atrás do planeta que tem isso pra destruir. A gente vai aprender isso, né? vai ser mostrado aí, né? É isso? Sim. Tá. A sua missão agora é destruir esses escorpiões. E salvar a colônia, né? Pra você poder salvar a colônia. Então você, o Laforge e Akumar vão lá, vão se defender desses escorpiões. Os escorpiões chegam a ser nomeados como... Alien. Alien. Como é que é? Xenomorfo lá? Como é que é? Xenomorfo. E a Hitler aparece com um canhão na mão dizendo: cadê a menina? Cadê a menina? Cadê a Newt? É, o nome deles é Drantzuli. Drantzuli, que eles chamam. Mas pode me chamar de Alien. É. Bom, então, aí os Drantzuli saem dos cristais. Tem vários, porque os cientistas trouxeram vários containers, várias caixas com esses cristais, né? E aí, quando você chega num. Você já saiu do laboratório e chega um destacamento Zenket, que tá lá pra matar esses escorpiões. E aí, quando você chega, que no ponto é uma praia, né? Você desce um grupo de descida e você conversa com uma Zenket chamada Netpar. Essa Netpar vai ser importante mais pra frente. Ou durante o ataque conjunta com você e a sua equipe e a equipe Zenket, você mata vários desses escorpiões, né? E depois que você matou todos esses daí, o seu personagem fala pra Netpar, fala assim: ó, não precisa mais destruir o planeta, porque se você fizer um scan, uma pesquisa com sensores, você vai ver que já não tem mais nenhum aqui. E aí ela fala pro comandante dela que realmente não precisa destruir o planeta, né? Que realmente não teve isso daí. E é engraçado que eu vi no ouvindo o áudio, né? É que eles fizeram o Zenket com um pouquinho de humor, né? As conversas do Zenket, né? Foi assim que, essas criaturas são realmente tenazes, né? Você tá falando dos insetos ou dos mamíferos, né? Foi assim, os dois, né? Aí começa... Não, mas assim, são frases soltas, mas que não fizeram aquele tipo igual um Klingon. Eles são uma raça guerreira, então eles não têm senso de humor, né? O humor deles é muito... Né? Então, eu achei interessante essa característica que eles foram dando aos Zenket, né? Ah, tá. Legal. É bom pra dar um pouco mais de personalidade. Sim, que não fica aquela coisa, né? Fala assim, como o Zenket é só... porrada, né? Ou mesmo como faz o Jem'Hadar, que parece uma cópia dos Klingons, né? É, muitas vezes parece mesmo. É como se fosse um Klingon mais robotizado, né? Isso, né? Aí depois que você sobe pra sua nave, o comandante Zenket não aceitou muito a ideia, né? E ele quer erradicar o planeta, a colônia. Aí você combate a nave Zenket, consegue derrotar ele, e aí ele foge. Né, os Zenket consegue fugir, né? Essa é a missão do Melting Pot. Melting Pot, então, termina então com esse Zenket fugindo. Isso. Tá. Aí já parte pro próximo episódio. Isso. Tá. Próximo episódio... O Thiago tá aí? Tô aqui. Tem alguma coisa a acrescentar aí? Não, esse episódio apesar de tudo, eu achei bacana, sabe? Essa interação com ela, porque isso vai desencadear ao próximo e ao próximo, que eu joguei ontem. Porque o episódio que a gente vai discutir saiu o último, vai sair essa semana, né? E eu gostei, particularmente dessa parte eu gostei, não achei cansativo, não. Tá. Mais alguma coisa sobre isso ou a gente já vai pro próximo? Não, vai pro próximo é da hora. O próximo é bom. Nome engraçado, Scylla and Charybdis. Então, o nome do episódio, esse nome é tipo nome, né? Scylla ou Tila, sei lá, Scylla and Charybdis, sei lá, eu não sei como é. Isso aqui é o nome alien de personagens, né? Deve ser? É isso que eu quero ver, deixa eu ver aqui, eu tô procurando aqui pra ver só lembrando a informação que eu tô vendo aqui, de fato, né? Esse episódio... Parece que ele é do evento comemorativo do 8º aniversário do jogo, né? Esse ano faz 8 anos de Star Trek. É, 8 anos. É, a estreia foi em 2010. Então, na verdade, todo ano é isso, né? Todo ano eu faço podcast, como é anual, aí todo ano eu falo, nossa, agora é o 7º aniversário. Então, agora é o 8º. Não, e é engraçado que esse daqui, quando você... olha aqui, ó, é uma mitologia grega. Scylla and Charybdis refere à mitologia grega. São two evils. Olha, são dois demônios. É, porque pra quem o Ricardo vai contar a história do episódio, mas esse é um episódio que a gente... É muita batalha espacial, entendeu? A gente vai atrás dos Zenkets, a gente... Tenta impedir deles destruir até chegar à Estação Espacial 9. Ah, tá. Então isso vai conectar com o próximo arco, né? A expansão? Bem provável. É. Tá, então vamos falar disso aqui especificamente pra gente depois cair na lance da expansão lá, Victory's Life. Vamos lá. Só um detalhe, que esse jogo aqui, esse episódio, quando foi jogado pro 8º aniversário, no final que a gente junta os, como que fala, os vouchers de aniversário, nós ganhávamos uma nave, aquela nave batedora bajoriana, né? Que era um caça de defesa de Bajor, né? Isso é uma, era uma, é a nave que vem o... Do profeta, né? Ah, não, não é aquela arma, não, né? Como é que chama? É, claro, não, é uma arma. É um canhão. Ah, é, como é que chama? Não é mão do profeta o canhão? É a mão do profeta ou é a voz mão. Do profeta? Acho que é voz do profeta. A voz do profeta. É. Bajor Interceptor, Interceptador Bajoriano. Uh-huh. É, não, ele não tem nome, só, é só Bajor. Interceptor. É só isso. É, Interceptor. Bom, então, nesse episódio aqui, a Aliança resolveu ser mais proativa em relação aos Zenkets, né? Que eles estão caçando os Zenkets para descobrir quais são os planetas que eles vão atacar e procurar defender. Porque já eles, assim, já descobriram que esses cristais são ovos. E aí os Zenkets estão atrás desses ovos e destruindo planetas. O que que acontece nesse episódio? Você começa você defendendo um planeta em que os Zenkets estão jogando bombas de protomatéria. Aí você vai num planeta, consegue defende o planeta, vai para um outro sistema, defende o planeta, e nesse aparece a nave Lucari, que te ajuda a... Enquanto você ataca, ela destrói os torpedos de protomatéria. Matéria, né? Isso são três planetas que você faz isso. Aí você recebe um comunicado falando que os Zenkets vão atacar Bajor. Nisso chega o comunicado do Martok falando para se dirigir para DS9 para proteger Bajor. Chegando lá, tem uma frota da Aliança protegendo Bajor. A DS9 se locomoveu para ficar entre a frota Zenkete e Bajor, né? Porque acho que tem um ou dois episódios que eles fazem isso, né? Eu lembro muito bem no Emissary, primeiro episódio de Deep Space Nine, eles fazem isso, por exemplo, né? Uhum. Agora, outro... Não lembro agora se tem outro. Deve ter, né? Mas teve um, acho. Mas no Emissário eu lembro bem. Sim. Porque até mostra que os thrusters, né, da estação ainda e tal, é acionando o escudo, tudo, eu lembro bem disso daí. Mas, interessante. Então eles fazem de novo isso daí. Isso. Aí chega a frota de naves em Cat. Você ataca eles, né? Vai defende a DS9. A DS9 vai. Eles começam a atacar os torpedos de protomatéria. A DS9 fica destruindo esses torpedos enquanto você ataca as naves. Tem uma hora que a DS9 fica variada e eles pedem para você descer a equipe de engenharia para ajudar nos consertos. No que você desce uma equipe de engenharia, chega uma nave estação espacial, né? É meio uma estação espacial, não é, Thiago? Que é, nave. É mais fácil falar assim, chegou a Estrela da Morte. É mais fácil falar assim. É, você tá lá lutando contra um monte de navezinha, de repente a Estrela da Morte chega, entendeu? Pra foder tudo. Caramba, mas tá criativo pra caramba, hein? Primeiro é o Alien, agora é a Estrela da Morte. Tô só de olho. Assim, não é uma Estrela da... Assim, é uma só observa. É uma nave, imagina que eles têm uma nave igual a dock espacial que fica em órbita da Terra, você entendeu? Sim. Um grande poder de fogo. Então ela chega para destruir tudo ali. A única coisa que eu não curti muito desse arco foi a estação espacial, a DS9, tá tão perto de Bajor nesse cenário, entendeu? É só isso, que eu achei muito perto. Mas aí sou eu, né? Hater maldito. Foda-se. Bora. E aí você ataca as naves e você consegue desabilitar a estação, a Estrela da Morte Zenkets, né? Isso. E só abre aspas, pra quem não sabe, a Enterprise F voltando com a gente nessa batalha, junto com o Korn. Ah, rapaz, eu vi umas imagens. Junto com o LaForge. Então, assim, no meio da treta toda, então, assim, pra situar a galera, então, tipo, rola, tipo, digamos que os amigos estão todos lá, entendeu? Ah, é, porque só relembrando, o capitão da Enterprise F é o Data, não é? Não, no jogo. Não, é o Odo. Não. Dessa Enterprise F é um andoriano. E como é que aparece o Odo no final? Não, mas aí é outra coisa. Ah, não, aí peraí, agora que eu tô... acho que eu tô me confundindo porque é o seguinte, acho que eu tô confundindo por causa que tinha aquele quadrinho, o Countdown lá, não sei o quê. O lembra? Quadrinho tenho, mas o quadrinho, o Data ainda tá no comando da E. Não é da F, é da E, né? Esse quadrinho, o Data tá no comando da E e o Picard é o diplomata, entendeu? O próximo nave no jogo é a F e quem é o capitão é o Doriano. É o Chão. Eu acho que o Ricardo comentou isso num podcast velho aí, do STO aqui, mas eu esqueci. Acho que era isso mesmo, né? Um andoriano, né? Isso. É. Se você joga com o Federado, aparece a Enterprise. Se você joga com o Klingon, aparece a... é aquela nave capitânia do... dos Klingons, agora eu não me... Não, IKS Rotarran. A Rotarran? A Rotarran é do Martok, né? A Rotarran... E a Kor, são as duas Klingons que aparecem. A Rotarra não, mas problema. mas tem a nave Capitânia do... Tem a LSS Rescava, IKS Kor, USS Challenger, USS Enterprise, Bajoran Interceptor e IKS Rotarra. Sim, mas aí... A... Só uma coisa, a Rotarra no STO, ela ainda é um Bird of Prey antigo? Não, né? Olha, agora você me pegou. Agora porque porque na nave do Marco... Não, tem uma Negvar. Negvar. Sim. É. Tá, faz sentido, porque a Negva ela já era a configuração do século 24, né, mais moderna. É. E maior também, né? Bem maior. Né? Verdade. Né? Ah, então, se você joga com Klingon, vem a Bortax. Ah, Bortax, é a que tem na... E se você joga com Romulano, vem a nave Capitânia Romulana, que eu também agora... Ou seja, dependendo de qual espécie, vem a nave Capitânia da espécie que você tá... Não, né? É a Mogai ou a da Deridex? Não, Mogai, não. Não, não é, é uma... Não, mas é isso daí que o Valdomiro falou assim, conforme a raça que você joga... É Kumark, é a nave da Kumark. É. Tá, não, mas isso não importa. Já entendemos que, né, é o lance de que se você tá uma determinada espécie, vai ser a nave capitânia da espécie. Isso. É. Então vamos lá. Você desce na Estrela da Morte. Agora eu não lembro se era o Rodek ou se era o Martok. Ah, não, é com o Martok. Você desce com o Martok e combate alguns Zenkets, vai até a sala de mísseis e nessa sala de mísseis aparece aquele capitão que o Martok deu uma de Esparta, né? Que ele ainda tá vivo. Olha aí. Olha. Então quer dizer que o Martok no jogo agora ele tem um Nemesis, né? Não, mas esse você vai morrer já. Ah, é só continuar essa rivalidade toda. É, então. Você derrota esse personagem e vai até... Conseguimos desarmar os mísseis, mas eles transferiram o comando para a ponte de comando. Então agora eles têm que ir até a ponte de comando. E aí o que acontece? É interessante que aí eles falam um pouco da característica das naves Zenkete, porque os Zenkete eles não usam turbo elevador. Eles têm transporte ponto a ponto, né? É interessante que eles ficam agregando mas... né, informações, né? Sim, eu acho isso interessante, a gente não ficar sempre no mesmo padrão de tubo elevador que leva pra tudo quanto é lado, né? Porque, vamos imaginar, você tá numa nave que é tipo a Estrela da Morte. Você vai de um ponto a outro, tipo o quê? Você vai sentar num trem e vai esperar ir até lá? Não, né? Porra, é mais fácil. Ou na escada, como que fala? Na escada rolante, né? Não, né? É mais fácil realmente. Então você vai até as estações que te levam pro ponto a outro. Isso eu achei muito bacana. É, isso é bem e legal. Aí já temos o Zenkete te ajudando. Quem que é a Zenkete que tá ajudando a gente nessa hora? É a Netpar. É a Capitã Netpar. Isso, a Netpar. É essa mesmo. Que apareceu no Melting Pot, né? Sim. E logo que ela fala, não, porque foi ela que deu a mensagem pro comando de que eles iam atacar Bajor. Foi ela que informou. Quando você desce na Estrela da Morte e conversa com ela, a partir daí nos alto-falantes começa a falar assim: Capitã Nekpak é uma traidora, né? Destruam os invasores. E aí você vai lá, lutando com os outros Zenkets, até chegar na ponte de comando, onde você tem o almirante Zenterrak, né? E é engraçado que esse Zen é tipo um título, né? Quando você tá num... Ah, tá que nem tipo Go, né? Sei lá, por exemplo. Isso, né? Certo. Então o Zenterrak é o almirante da nave. Você consegue derrotar ele e ele se rende. E um grupo de um destacamento, tanto de Federado quanto Klingon e Romulanos, descem na ponte para assumir o comando. E é interessante falar de uma característica que eles colocaram também no Zenkete, que as ações que os Zenkete fazem, eles chamam de o caminho, né? Assim, o caminho da loucura, o caminho da honra, o caminho da sobriedade, né? Eles usam esses termos, né, para as ações que a pessoa pode tomar. Aí quando você consegue derrotar, aí a Kumar, ela fala, assim, capitão, estamos detectando atividades nos planetas que conseguimos salvar. O almirante fala assim, mostre pra eles, Lucari, mostre o caminho da ignorância que eles tomaram, né? E aí começa a surgir, que começa a sair nesses planetas, começa a sair naves do interior desses planetas, brotando várias naves de vários tamanhos de dentro desses planetas, né? E aí a cena seguinte é você já na sua nave. E aí o Martok falando, né? Eu conheço essa configuração dessas naves, né? Elas são naves Herc, né? Opa! Herc! Olha aí! Isso aí. Tá aí, ó. Os caras conseguiram trazer uma parada muito interessante e obscura do cânone, referente aos Klingons, né? E vocês lembram quantos séculos atrás que tinha sido o lance dos Herc no Império Klingon? Eles invadiram Cronos no século XIV. Ah, no século XIV. Eu não lembrava que eles falavam especificamente qual século. Eu achava que era tipo assim, centenas de anos. Mas isso não é. Isso foi falado no jogo, né? Não no. É que eu tô lendo aqui na descrição do jogo. Eu também desculpa. Vamos lá no Memory Alpha. É isso que eu ia falar. Joga no Memory Alpha, porque essa informação é do jogo, não é da. Não é, é, da, do, é, não é do Ah, não, mas olha só. Não, mas olha só. Pelo que eu tô vendo aqui, né, é no episódio Sword of Kaelas, né? Tá. Que realmente fala que é no século XIV. Século XIV da Terra, né? Não, lógico. É, lógico que a gente tá falando. Nosso ponto de referência é a Terra, né? Uhum. É, pelo menos é o que tá dizendo aqui. Deve ser isso mesmo, né? Então, a questão é que, pelo que eu lembro, era só nesse episódio. Deixa eu ver. Ah, não, olha só. Em Enterprise, no episódio Affliction, que é o primeiro da duologia Klingon lá, que resolve a questão da diferença de visual e tal, né, do vírus e tudo mais, é citado de novo o lance da invasão Herc, né? São só essas duas citações no canon, né? São somente essas duas. Aí agora, no Star Trek Online, eles estão trazendo... O que eles estão trazendo aí? Eu quero saber também. O que eles estão trazendo sobre os Herc? Por enquanto, a única coisa que apareceu foi que essas naves Herc, eles surgiram, né, no espaço. Eles estavam adormecidos dentro desses planetas. Então, o que eu estou entendendo até agora é que esses insetos são meio cães de guarda dos Herc, né? Ah, tá. Não sei, vocês entenderam isso também? É, com certeza. Não, agora você falando, eu tive essa compreensão, porque eu não entendi muito bem na hora de onde eu não fiz a referência, entendeu? Mas eu acho que talvez esses, não seja nem os cães de guarda, talvez alguma coisa mais relacionada a eles, entendeu? Quem sabe não são eles mesmo. É, os filhotes, né? Porque eles falam que pelo menos... Parece que os Hercs, eles são uma raça meio insetoide, né? Não sei se é... Olha, se fosse uma raça mesmo insetoide, bem diferente, eu ia curtir. Pra parar de ser tudo humanoide, você entendeu? Com dois olhos e boca, sabe? Ia ser bem... Eu ia curtir se fosse isso, entendeu? Se fossem eles mesmos acordando. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que fala se eles são... Eu não sei aonde que eu li isso, mas... Qualquer coisa que você leu sobre isso é não canônico, obviamente, porque sim. Nada disso é informado nos episódios aqui. É muito pouco que a gente tem, muito pouco que a gente tem sobre isso. Não sei, mas pelo menos o Star Trek Online eles conseguem pegar, né, o que foi uma frase no canon, duas frases no canon e trazer para uma realidade e fazer algo bacana, você entendeu? E por isso eu gostaria de falar que hashtag chupa Discovery, entendeu? Mas aí já tá implícito, né, Thiago? Acho que você tá chutando o cachorro morto essa hora já. Né? Acho que nem... Dá até dó, né? Coitadinha dessa série que você falou o nome. Mas olá, o que você achou aí, Ricardo? Você achou? Deixa eu ver a Alpha Memory aqui. It goes without saying, né? Como dizem. Não, é legal que a gente sabe que os Herc são ladrões, né? Porque roubaram a espada de Kaelas. É, o lance da espada de Kaelas é tudo fundamentado no episódio nesse lance do roubo, né? Então. Isso. Então, assim, essa parte é muito obscura, né? E muito interessante por ser obscura e por ter sido tão marcante na história do Império Klingon. Já que o Thiago falou, tá, vale a pena um pouquinho sobre isso, né? De fato, Discovery vacilou demais. Poderia ter usado alguma coisa dos Herc para tornar ainda mais, para enriquecer de fato, trazer, mexer no canon de uma maneira responsável e interessante para os trekkers aí que estão tem essas curiosidades e tal, né? O Star Trek Online pelo menos tá aí pra, né, satisfazer. Lembra da minha teoria que eu falei? Vai que o último episódio é uma linha temporal alternativa onde os Huckers venceram os Klingons e ali na verdade a gente tá vendo o Hutt. Lembra que a gente que eu falei isso? Eu acho que você falou isso no vídeo seu, não é? Ou não? Não, eu falei acho que no podcast. Eu não lembro se foi num podcast do Sessão 31 Disco ou se foi num dos vídeos que... Porque teve muito material naquela época, né? Que a gente... todo mundo andou produzindo. Mas é verdade, o Thiago tinha levantado essa teoria aí, né? De que imagina ser... Só que aí o Thiago, como é muito otimista, ele achou que os caras de Discovery, né, eles iam pensar tão a fundo e se preocupar tanto com os fãs, né? Então, é um garoto ingênuo esse Thiago aí, né? Coitado. não, eu acho que, que eles são uma característica meio insetoide aí, foi a POC, foi no Ah, foi no Star Trek Invasion, no outro jogo que eles criaram isso. Ah, tá. Beleza, então não tem nada de canônico. Por enquanto não estão falando nada sobre os Hurks, né? Mas a gente sabe que os Hurks foram uma espécie que quase extinguiram, quase derrotaram os Klingons, né? Que eles falam, né? Que os Klingons, eles falam assim, foi quase que perder. Não, e tem outra coisa, também, que eu tô vendo aqui e que eu lembro do episódio. Hurk não é o nome deles, na verdade é o nome que os Klingons deram pra eles, porque essa palavra Hurk, né, no Klingon, significa outsider. Isso. Que é tipo forasteiro, né, tal, aquele que vem de fora e tal. Então provavelmente no jogo, né, vai aparecer qual que é o nome da raça, como ela se chama, né, sei lá, espécie. Isso. Parece os Hurks, né? O que que acontece? As naves se mobilizam para proteger a DS9 e Bajor do ataque. Porque o que acontece, eles chamam de Swarm, né? São pequenas naves, como se fosse Runabouts, assim, né? Que atacam como se fosse um enxame, né? Swarm é... E é um enxame mesmo, viu? Eles chegam um atrás do outro, essas navezinhas pequenas, atacando, enfraquecendo o seu escudo, e aí eles conseguem causar dano, né? Durante o combate, durante o ataque, né? A Netpar, ela pede asilo pra Federação, que ela quer deserdar dos enquetes. Acho que antes disso acontecer, o ataque Hurk consegue praticamente destruir a DS9. Né? A DS9 ela fica extremamente comprometido. E isso vai ser uma desculpa para reestruturar a DS9 no jogo, para dar uma repaginada nele. Até mostraram como que vai ficar os consoles agora com a nova expansão. Porque a DS9 no jogo, ela sofreu uma avaria, para explicar para vocês. Ela tem três braços lá, né? Grande. Um braço ela perdeu totalmente, entendeu? Virou pó. E vamos conversar, né? A DS9 é velha pra caralho, né? Na época do Star Trek Online, então, deve ter quase, sei lá, 100 anos, sei lá. É 30 anos depois de Nemesis, né? Vamos colocar aí uns 70 anos, sei lá quanto, de estação aí. Uhum. E eu acho que ela só durou por causa do Chef O'Brien, senão também já tinha ido. Isso é certeza, né? Aí a estação é praticamente destruída, né? Muito avariada. E durante essa batalha, o almirante Zenterrak, ele foge. A Netpar, ela pede asilo na DS9. Eu fiquei pensando assim, que lugar péssimo pra você pedir asilo. O negócio tá destruído, né? Não dá pra pedir asilo numa nave, parece uma nave da Federação, tá mais melhorzinho. Thiago tava falando da Enterprise CF, né, que aparece quando você joga com o seu personagem da Federação. Essa Enterprise CF, ela é um modelo novo, daquele do começo do jogo, porque a Enterprise CF, ela foi muito avariada durante a Guerra Iconiana. Até tem um conto que fala da... Peraí, deixa eu entender uma coisa. Você tá dizendo que é refit, né? Refit. Ah, tá. Então, tipo assim, é o mesmo design, só que um pouco diferente. Algumas variações. Isso. Então, a Enterprise F, né? Enterprise F, só que reformada depois da Guerra Iconiana. Aumentou poderio, essas coisas, né? Então, chega a aparecer essa classe para ser vendida para os jogadores, né? Durante o combate, o oficial na DS9, né, consegue ainda fazer comunicações e avisa assim: estamos detectando atividades no wormhole, né? É o Dominion, ele está atravessando. Eita! Eita, olha aí. Eu já tô entendendo tudo, né? Eles estão montando o palco pra gente brincar de Deep Space Nine no STO, né? Vai ter que ter domínio, vai ter que ter tudo aquilo que a série tinha. O que eu acho legal se for criativo, né? Enfim, é um jogo, né? Sim. É 25 anos de DS9 e você quer viver de novo a série. A Lita já andou lá na Lita já andou no DS9 também, quer dizer, então. Mais aventura. Aí o Klingon fala assim: hoje é um bom dia para morrer. Vamos lutar contra o Dominion e os Hurks. Eu ia pensar assim, meu, que bosta, caramba. Vou embora, meu. Assim, não, mas é sensacional, cara. Para os Klingons. Cara, para os Klingons, você ter um rematch ali contra os Hurk é do caralho, assim. Eles têm que caprichar nisso. É, fala assim, esse daqui. Tanto é que você fala assim, um personagem Klingon, whatever, lá, um NPC, fala assim, comandante Martok, vejo você em Stovokor, que não sei o quê. Tá aquela animação Klingon toda, né? Muito louco, muito louco. Aí quando você tá lá combatendo os Hurk, chega uma frota Dominion e começa a atacar os Hurks também, né? Olha só. Aí eu fico assim, ué, eles estão atacando os Hurks e fica feliz da vida, né? Então o combate começa a acontecer. Depois que você consegue derrotar todos aqueles Swarms Hurk, né? Vem uma personagem, qual que é o nome daquele braço administrativo do Dominion? Vorta. Ah, os Vorta. Aí uma Vorta fala assim, aqui é o Dominion, viemos ajudar vocês, né? Plot twist. Victory's Life, né? Nós estamos aqui a pedido dos Transmorphs, como que eles chamavam? Os fundadores. Estamos aqui a pedido do fundador. Aí fala assim, qual fundador, né? Aí aparece o Odo, né? Caramba, ele é o fundador. Porque tinha o chefe fundador. Do fundador ali. Caralho, cara. Legal. Ele que tá comandando aquele grupamento Dominion. E eles pegaram o som do René numa fala da série. Assim, temos que conversar. Né, você consegue ver que eles realmente retiraram de algum episódio, né? E achei até engraçado que quando eu joguei esse daí, tinha há pouco tempo tinha anunciado a vinda do Odo pro Brasil, né? Eu falei, o pessoal fez de caso pensado isso daqui, viu? Cara, o Odo tá voltando pra todo mundo, tá vindo até pro Brasil aqui. Aí acaba, aí o Martok fala assim, eu conheço esse fundador, ele era o Odo, chefe de segurança do DS9, não sei o quê. Aí o Domínio se compromete também a ajudar a reconstruir a DS9, né? Caramba, o Domínio se comprometendo a reconstruir, essa frase, ela é muito louca. Mas é aquela coisa, acaba todos felizes para sempre, né? Então, é muito legal isso, essas reviravoltas, quem era inimigo um dia vira aliado. Revira-vorta. Muito bom. Mas não foi melhor do que os, como é que é, os trolianos. Melhor termo, cara. Já era. O Thiago mandou aqui lugar. O Thiago mandou o refit aqui da Enterprise aqui. Não, eu vi. Eu vou botar no link. Só pra vender navezinha. Pior que é, né? Só pra gente gastar o rico dinheiro. Não, mas né? o legal que essas naves. Outro elogio que eu gosto de fazer a STO. As naves, nesse futuro 25, 30 anos depois, Nemesis, você vê como segue um padrão de design que naturalmente você consegue ver uma evolução visual. Sabe, aquela coisa do padrão visual que a franquia sempre teve, de ir evoluindo com certa lógica. Sabe, as naves da frota estelar, elas têm um padrão visual que conforme vai passando séculos, você percebe naturalmente que o visual se encaixa. Pelo menos assim, pós série clássica, né? A Enterprise a gente pode pensar que é mais ou menos, né? Mas assim, isso é uma coisa muito legal, né? Que sempre teve. Então, essa Enterprise F, você consegue enxergar um pouco de Enterprise E nela, né? Ou um pouco de, até um pouco de Voyager, né? Você consegue enxergar, assim, né? Vocês não acham? Sim. Não, sim. É porque não importa. É que aquilo que é uma coisa que eu falei muito importante há um tempo atrás. Quando você constrói o universo, você constrói uma identidade visual. Porque não importa qual história você está contando, quando você bateu, eles falam, ué, mas aquilo não é tal coisa? Isso é muito importante, você manter uma franquia unida e concisa. Eu acho que é por isso que é o o sucesso de Star Trek Online é por conta disso. Porque não importa todas as naves que eles constroem, a identidade visual mexe muito com, tipo, com o original, né? Sim, é muito legal isso. É muito legal isso de verdade. Mas, voltando, né? Onde é que a gente tá aí? Bom, antes de entrar... Porque o próximo episódio dá início à temporada 14, né? 14? Não, na verdade, a gente já falou sobre... Não é esse Scylla and Charybdis? Charybdis, sei lá. Isso, mas essa é a 14, só que aqui não. A próxima pode... é a 14.5. Isso. É. A 14.5, por acaso, é o Emergence ou não? Não, a próxima... 14 já é. A 14 já é a Emergence. A 13 é a Escalation. Esses que nós falamos hoje, tá tudo dentro do arco da New Frontier. Ah, tá. É isso que eu me confundo sempre. Don't you understand? Antes de ir pra 14.5, que é a última que saiu essa semana, né? Qual o nome? É Regret. Como é? Renegade Regret. Renegade Regret. Renegade Regret. É, eu já fiz. Ela não tá aqui nessa relação, mas ela já tá disponível. Não, é só antes de entrar nisso daqui, eu só falo que na temporada 14, eles criaram mais uma especialização pros personagens, né? Que é o chamado Miracle Worker. Que ele é... Miracle Worker, tipo o Scotty. Exato. Ele funciona bem pra oficiais, acho que de engenharia, né? É o mínimo que eu esperava com esse nome. É assim, né? Mas ele... Todos os oficiais, tanto que seja ciências, que seja tático, eles conseguem ter essa... Você consegue baixar, vamos assim dizer, né? Você consegue fazer essa especialização. E também tem personagem, ou seus oficiais de ponte, também podem ganhar essa especialização, né? Certo. Tem um que é o... Eles fizeram a reengenharia... Né, que acho que a... É, das armas. Que a Angela falou, né? Que esse daqui, como que funciona, Angela? A reengenharia é o seguinte, você tem que ter de lítio, você tem que ter os material de RD. Você clica na arma, onde tem reengenharia, ela vai abrir, também não é garantido de você escolher damas de vezes 4 e sair damas de vezes 4. Porque ele tem uma roletazinha, ele é um jogo dentro do jogo. Você escolhe, você pega a arma, abre o leque de função, se você quer a cura, se 2, damas de vezes 3, se você quer, você vê o que você quer daquela arma, aonde você quer upar aquela arma. Quando você upa e escolhe a função que você quer, tem uma roletazinha, entendeu? Tem um joguinho. Ah, tá. Dependendo do resultado da roletazinha, você consegue ou não. O problema é esse, é consegue Não. É um dabo. É tipo um dabo mesmo. Só que aí ele cobra de lítio. Você paga a reengenharia. Ah, aí o pessoal tá reclamando, dizendo que a reengenharia é o modo de tirar mais dinheiro do jogo. Por exemplo, eles botam as melhores naves para você comprar com Zen. Para você comprar com Zen, ou você tem que ter muito de lítio, ou faz feito a gringada que troca, que compra no cartão e compra Zen no cartão. Eu conheço gente que gasta 100, 200 reais por mês no jogo, comprando nave. Olha, eu não faço isso por mês, é só quando tem umas promoçãozinhas aí. É, quando tem uma nave que vale a pena, eu junto Zen, porque eu sou lifetime, então lifetime eu tenho uma mesada de 500 Zen por mês. Aí eu deixo lá juntando, juntando. Um dia, quando eu chego lá, se falta um pouquinho, aí eu troco de lítio por Zen e vou lá buscar a nave. Eu gosto muito das naves andorianas, das Kumari, né? Uhum. Então, de vez em quando, agora saiu a T6, eu tô juntando dinheiro pra comprar a T6. E aí, Ricardo, chupa essa daí, ela ganha dinheiro pra jogar lá no jogo, tá vendo? E você aí fazendo o que pagar. Eu fico pagando aqui, viu? Ó. Caramba. Eu comprei o Lifetime por causa de negócio de cartão, pra não ter cartão no jogo. Entendeu? Porque na época que o jogo era pago, eu achei que eles fizeram uma promoção muito boa, eu preferi comprar o Lifetime do que ficar todo mês jogando cartão. E o que é o Lifetime? O Lifetime é a assinatura permanente. Aí eu ganho 500 Zen todo mês de mesada. Ah, mas você só paga uma vez? Só paguei uma vez. Eu comprei o título Lifetime, como se fosse um título de clube. Depois disso você não gasta mais nada no jogo. Ah, que legal. Porque quem é Lifetime, o pessoal que não joga assim, ou quem ela, ele tem muitos benefícios, além desses 500 de litro por mês. Tem. Você pode promoção, você tem também, tipo, roupas especiais para quem é lifetime, né? Casar, pode abrir. Bônus, tem várias coisas, tem vários prêmios assim. Acho que tem até uma estação espacial para vocês, não é? Tem uma lá em cima, a Captain Stable. Eles dão muita vantagem pro lifetime, porque é um modo deles ganharem o dinheiro de uma vez, né? Quanto que você pagou? Mas é isso que eu ia perguntar agora. Na época que eu paguei, o dólar estava embaixo, eu morava no Rio ainda, o dólar estava embaixo, eu acho que eu paguei $200. Caramba! Hoje, o preço está entre $300 e $400. Nossa! Em compensação, eu ganho nave. De vez em quando tem uma nave lá pra receber. De vez em quando chega lá, eu abro a aba da loja e tem promotions, lifetime. Aí eu vou olhar, é um presente, uma nave, uma roupinha. Pô, legal. Quando você não quiser, eu vou te dar meu link aqui, tá? Você joga fora lá no meu link. Joga fora do meu quintal. Caramba, Ângela, você realmente é profissional do assunto. Ela não. Realmente, não estamos falando com a pessoa errada. Realmente. Gosto muito desse. Eu joguei Star Trek Bridge Commander. Cheguei a ser árbitro de campeonato nacional. Mas não se compara, sabe, com esse, não. Esse é muito melhor. Caramba, cara, que foda. Muito foda, hein? Bem legal. Eu tava com o pessoal de Brasília, com o pessoal do Rio, São Paulo. A gente tinha fleet nacional de Bridge Commander. Jogava contra gringo, inclusive. Era muito bom. Como ficou aquele negócio da Discovery, né? Eles lançaram a Discovery Lockbox, né? Aquele negócio da Discovery lá? Como ficou aquele troço? Aí nessa Lockbox aí, você ou pode conseguir... Ou se você é, ou você é federado ou romulano, alinhado com a federação, você pode eventualmente achar a Discovery, a nave da classe Discovery. Ou então, se você é Klingon ou romulano alinhado a Klingon, você pode conseguir a nave sarcófago. Né? Aquela nave bonita pra caramba. É na caixa. Nave linda, meu Deus, que design maravilhoso. Horrível, e eles chegaram a dar uma época, eu não consegui pegar, eu tentei, mas eu não consegui, acho que eles queriam meu dinheirinho, né? Falou que era de graça no dia, mas não era. Lembra que os uniformes da Discovery? Ah, sim, não, esse foi de graça, sim. É, eu tentei, mas a hora que eu tento pegar, no dia eu peguei, mas não chegou a cair na conta, sabe? Não... Mas não cai assim, na conta, cai no Taylor. Quando você entra no Taylor, que você abre o Taylor, ele aparece. Não, ele então, não é isso que eu tô. Não, é que, não, eu quis brincar com a Caína. Eu não achei depois, mas eu não fiquei muito preocupado, né? O de Discovery, né? Não é nada que fosse tirar o seu sono. E você também pode comprar na loja com os cristais, você pode comprar aquela classe da Shinzo. Né? Lobby Crystal. E quem não sabe, eu já vi, eu não joguei, mas eu já vi vídeos. A Discovery, ela funciona igualzinho funciona na série. Tipo, você tá lutando, você aperta o motor de esporos e você dá saltos dentro do mapa. Então, assim, você tá lutando com o inimigo. Sabe aquele cenário que aconteceu quando a Discovery destrói a nave sarcófago? Que dá aqueles pulinhos. Aqueles vários pulos. Isso com 133 jumps. Você consegue fazer aquilo durante o jogo. Então, assim, eles trouxeram o mais próximo possível, né? Discovery. De vez em quando você tá jogando, de repente você vê uns raios saindo, é algum idiota com a Discovery viajando. Olha! Eu achei engraçado naquelas histórias assim que aparecem, nos contos, que fala, né, que quem trouxe a nave sarcófago para ser vendida foi um historiador Klingon, né? Que ele foi até o local das guerras, da batalha do binário, das estrelas binárias, e conseguiu reconstruir a nave sarcófago, né? E aí falando que eles nunca... Que, vamos supor assim, é tipo... Na história ele é um historiador charlatão, né? Eu falo assim, eles nunca imaginavam, nunca... Sabiam que ele era um charlatão, mas nunca imaginaram que ele ia ser profanar uma lembrança, né? Como que o conselho Klingon ia se sentir, né? Eu falei assim, não senti porra nenhuma, porque aquela bosta... Nem é de verdade, né? Nem é de verdade. Nem aconteceu? Como é que vai se sentir mal com uma coisa que nem aconteceu? It's a fake! É, pessoal, é o seguinte, então acabou a história não. do jogo até esse não, momento. Não, ainda tem mais um episódio. Então vamos lá, vamos correr. Mas esse é rapidinho, esse é bem rápido. Bom, agora nós entramos no último episódio que saiu agora no dia 3 de abril, que se chama de Renegade Great, que é quando a capitã Netpar é interrogada pelo seu personagem e pelo LaForge. Né? Quem é essa capitã mesmo? Essa é a Zinquete que quando você tá lá no planeta lá embaixo, quando você descobre que os cristais são aranhas lá mutantes, ela é aquela que tá ali com você e é ela que fica contra na última missão pra destruir lá o almirante. Então ela se rebela contra os próprios Zinquetes. E aí ela se entrega e ela está presa dentro de uma cela de Space Nine. Então você, quando se teletransporta pra Deep Space Nine, você se teletransporta pra sala do Odo. Lembra aquela sala, aquele joguinho? Então claro, é sala do Constable. É aquela sala. E o legal é que quando eles fazem isso, o cenário não é gigantesco, o cenário é real. Então aquela sala pequena, você conversa com um comandante na época lá de segurança, aí você vai até a sala lá e conversa e interroga ela. E ela vai falar a história do ponto de vista dela e você vai jogar ela como se fosse ela. Caramba, diferente isso, né? Diferente, mas muito bacana, muito bacana. Eu curti esses, eu joguei esses dias, eu achei muito bacana. Eu fiz essa também, né? E aí vem o Ricardo vai continuar. O Ricardo vai continuar e tem totalmente referência àquele Mistério do Templo com Delta. Vai lá, Ricardo, sua vez. Ah, sim, é legal até. Alguém lembra qual que é o nome da oficial de segurança lá? Porque ela era Ro alguma coisa, mas não era Ro Lauren. Eu falei, eu preciso falar pro Valdomiro. É uma bajoriana com o nome Ro alguma coisa. Acho que se deram até parente, velho. Fiquei até meio emocionado aqui. É Rosena. Uma coisa assim, não é? Rosena. Tá aqui. É. Ah, tá. Deve ser parente do Senna. Não, sabe o que é, ó? Não sei se vocês lembram, mas os bajorianos, o sobrenome é o primeiro nome. Ah, então né? Ao invés de ser. Nossa, assim. Então é. Olha aí, na coisa, é a cara da rua. Mas é isso aí mesmo, nesse lance. Agora, quer dizer que tem uma parente da rua que tá no jogo aí. É, então. Vai que de repente é uma prima. É prima da rua, gente. Calma, aí, ó. Os caras falam que é isso mesmo que você quis dizer. Não é nada. Ai, caramba, mais que de repente, né? É isso aí. Mas vai lá, o Ricardo, continua aí. Aí quando você tá interrogando Desculpa, deixa eu antes de começar. Aqui no jogo, a nota do jogo dá é que eles não deixam muito claro, mas assim, eles falam da Rolaren aqui. Tipo, como se ele tiver. Ela relaciona. Tipo, o jogo relaciona ela a Rolaren, entendeu? Nas notas. Mas não foi falado. Agora, eu parando e entrando aqui, ela é a cara da Rô. Depois eu te mando a foto dela. Ela é a cara da Rô. E se o sobrenome vale, então provavelmente deve ser algum parentesco da Rô. Ah, com certeza. Eles não iam fazer isso à toa, não. Não, ainda mais Star Trek Online. Mas vai lá. É, ainda mais se fosse aquela série lá, aquela lá. Né? Aquela lá. Oh, meu Deus. Mas como é Star Trek Online, né? Então. Mas então, vai lá, Ricardo. Aí você começa a contar a história, quando depois a capitã Netpar começa a contar a história, você agora tá comandando uma nave Zenket, né? E você é essa personagem, né? Então ela conta o que levou ela a trair os Zenkets, né? Ela chegou, foi num planeta, né? Um sistema chamado Eonk, em que deveria ter os cristais lá, né? E o... deveria não, tinha os cristais, os ovos, né? Eles estavam atacando as naves que estavam fugindo. Não sei o que tem que eles atacam as naves que estão fugindo, né? Não sei qual que é a ideia deles, né? A ideia, acho que era eliminar tudo do planeta. Não ia pra deixar nem a galera que tava fugindo ali ou entrando. Era eliminar tudo. Então você vai que de repente eles estão levando um cristal por aí? Isso. Então antes de descer, essa que a gente tá controlando recebe a ordem do almirante de, tipo assim, elimine todos. É, então. E ela tem que eliminar nave de combate, nave, hospital, cargueiro. Então você destrói tudo e depois você destrói o planeta. E assim, essa nave que a Netpar tá comandando é uma nave que ela tomou de um outro capitão que tava tentando ir pro espaço da Federação pra avisar dos planos dos Zenkets. Era um outro capitão, acho que é um outro capitão que não tava gostando do caminho que tava, os Enquetes estavam tomando. E aí ele e ela usa uma bomba de protomatéria e mata todo mundo que tá lá dentro da nave, e ela vira capitã dessa nave, né? Durante esse ataque, ela destrói o planeta, destrói as naves. E aí, o próximo planeta que ela vai é o Draconis. É aquele onde foi encontrado o símbolo da frota, né? Aquele templo. Que tinha aquela estação espacial. Um templo, não era K-13, não. Não era essa? É, K-13. E aí, eles vão lá no planeta. É, só que esse, em vez de atirar logo, eles falam assim, é uma espécie pré-industrial. Aí, eles pegaram, desceram no planeta, ainda com vida, com os alienígenas lá, né? Os habitantes do planeta. Você e o seu grupamento, ou você como o Netpar e o seu grupamento invadem o templo, matam os habitantes. E aí é engraçado, né, que o cara vai lá e vai analisar os desenhos do lado externo do templo, né? É assim, um dos oficiais fala assim: eu não acredito que eles estão estocando esses cristais. Não, eles realmente adoram os cristais. Eles não sabem qual é o perigo dos cristais. Assim, se soubesse, não tava guardando, né? Já começa assim, né? Então tem toda essa conversa. Aí depois você consegue entrar dentro. Você entra no templo, né? E vê o Delta da Federação, né? Aí fala assim: Frota Estelar? Mas o que eles estão fazendo aqui? O que a Frota Estelar faria? Esse templo tem milhares de anos, né? Você se comunica com o seu comandante. Aí fala assim: Federação e as suas viagens no tempo sem nexo, né? Eles ficam falando, né? Mas então, peraí, deixa eu só ver uma coisa. Quer dizer que você tá jogando partes passadas do jogo? Exatamente. Não, nessa... É a memória. Não, não. Você tá jogando na memória da... Sim. Você tá jogando ela contando a história. E essa história que ela tá contando pra gente é aquela que ele contou, onde a gente vai no planeta e a menina fala lá, que aquela nova alienígena fala: nossa, mas o que a destruição desse planeta aconteceu há horas. Lembra que ela falou isso? Que onde encontrou o Delta também? Você lembra desse do podcast passado? Ele fala isso. Então, assim, a gente tá descobrindo o motivo da destruição daquele planeta, que foi o dela. Ah, tá. Porque nessa temporada, que eu não lembro qual foi, aonde é mostrado esse lance da estação K-13, eu fiquei muito assim, putz, a estação reapareceu. Mas eu tinha esquecido completamente que existia um mistério do porquê que o planeta estava destruído. Exatamente. Então, o mistério daquele planeta com o Delta que a gente descobre foi destruído por essa moça. E a gente tá jogando, ela tá contando essa destruição, entendeu? Certo. Então, continuando aí. O almirante fala assim, que as viagens de tempo da Federação, viagem sem nexo, sem sentido, né? Você analisa um outro quadro que aparece assim, desenhos de um vulcano. Aí o outro fala assim, mas os mamíferos são todos iguais. Assim, mas eles devem achar a mesma coisa da gente. Eu não sei não, eu tô me sentindo muito bem, né? O outro Zenkett fala, né? Eu tô me sentindo muito bonito, alguma coisa desse naipe. Eu falo assim, por isso que eu falo, assim, tem as frases engraçadinhas dentro do Zenkett, né? Então dá uma personalidade pra essa espécie, né? Então eles não são vilões, tanto assim. Não, eles têm o ponto de vista deles, é isso que tá quis mostrar. E só pra abrir uma abre aspas, essa tripulação que a gente tá vendo, esse Delta, eu acho que eles não vão explicar mais coisas, porque é a tripulação da Enterprise do Kirk. Entendeu? Não, a tripulação do K-13. Da estação, então, né? Então por que tem um Delta? Não, isso é uma estação abandonada. Ah, tá, eu entendi o que você quer dizer. Abandonado, o Delta. Não, aqueles uniformes é do Delta, aquele Delta que se mostra a Enterprise. Tá. E ele falando que tinha um vulcano quando ele tá olhando aqueles três, porque são três, você tem o amarelo, o azul e o vermelho. E ele fala que é um vulcano, então é o Spock, mesmo. Só pode ser o Spock. Então assim, eu acho que ainda vai ter alguma coisa referente a isso mais pra frente, entendeu? Não, é bom. Olha só, não, interessante, hein, Thiago? Quer dizer, a colocação é interessante. Na verdade, não está relacionado a isso. O evento, lembra o evento do. Ai, como que fala? O evento do. Comemorativo aos 50 anos lá, Dom? É. Que a K-13 tinha vulcano lá também. Mas você sabe como que é, né? Porque a gente sempre falou que o Spock foi o primeiro vulcano. Já tinha vulcano nessa K-13, né? Não, já tinha a T'Pol antes, né? Na verdade... Não, mas a T'Pol não era comissionada da frota, né? Nessa Spock. Não, mas depois ela virou. Não, depois ela virou, lembra? Tipo, já na quarta temporada, né? Se não me engano. É porque tem um conto que fala exatamente do período em que os sobreviventes da K-13 viveram junto com os habitantes de Draconis, né? E tinha uma oficial vulcana junto. Por isso que é falar dos vulcanos, né? Mas enfim, e aí? Depois... Bom, aí depois que eles conseguem entrar no templo, eles veem todos aqueles cristais, né, juntos, né? A equipe dela vai lá e coloca, vai falar assim, ó, vamos montar a bomba, né? Aí ela fala assim, então eu vou lá fora pra que vocês não tenham nenhuma surpresa, né? Que vocês não sejam interrompidos. No que ela sai, o templo é fechado, né? Ou as portas do templo são fechadas e a equipe dela fica presa. Enquanto o pessoal tá preso, vai tá vindo uma leva de draconianos pra cima de você. Você tem que se defender deles. Quando você acabou de matar todos, o almirante fala, sobe, que a gente vai ativar a bomba de protomatéria. Fala assim, não, mas os meus oficiais ainda estão presos lá. Fala assim, traz uma equipe aqui que eu consigo destruir essa porta do templo e eu retiro esse. Aí o almirante fala assim, não, ou você sobe ou você morre junto com seus oficiais. O que, que você quer? Você quer morrer? Fala assim, não. Então sobe, né? Então ela sobe. Aí você começa a ver que a Nett Parr começa a rever, se rebelar, né? Fala assim, nisso ela tem uma outra missão, né? Num outro planeta. Isso é tudo no mesmo episódio? Isso, tudo no mesmo episódio, né? Que é contado. Tá, é tudo ela na. Você na memória mente dela, né? Vivendo. Não é nem na mente, né? É ela contando a história e você comandando ela, né? Durante a história, né? Certo. É, você jogando como ela, né? E aí, depois dessa missão em que os caras são explodidos, a equipe dela morre no planeta, né? Ela vai até um outro sistema. Quando ela chega nesse sistema chamado Atossi, ela escaneia, ela fala com o almirante dela, escaneia o planeta, escaneia a lua. E nisso a primeira ministra do planeta fala, né? Assim, não, nós sabemos por que vocês estão aqui. Por isso nós estocamos todos os cristais na Lua. Então vocês podem destruir a Lua, mas todos os cristais que tinham aqui estão lá. Aí ela vai lá, escaneia a Lua de novo, descobre que tá os cristais lá e destrói. O que que acontece? O almirante dá ordem para destruir o planeta também. Mas por quê? Porque ele acha, assim, ó, eles podem estar escondendo algum cristal lá. Que ele chama de ovos, os cristais. É, né? Assim, os ovos podem estar escondendo. Eu acho que tem alguma leiturazinha aqui que tá mostrando que tem os ovos aí. E a primeira ministra fala assim, não, a gente levou todos os ovos pra lá. Não, não precisa, né? Aí o almirante fala assim, destrói. Fala assim, não, não precisa. Aí a Nett Parr começa a conversar assim, não. Fala assim, não, não precisa destruir, não sei o quê. Aí fala assim, aí ele pega e atira. E fala que esse ato dela ia ser registrado, né? No registro do capitão, né? A partir daí é que ela se rebela contra os Enquete. Ah, tá. Então ela já tinha um histórico de, sim, de se rebelar contra o povo dela, né? Contra as ordens que ele dava, né? Porque a primeira... não contra o povo dela, contra as ordens... O almirante do Autarca, né? Que eles chamam, como é o nome que eles dão ao chefe deles, que é o Autarca, né? E aí ela tá contando isso aí quando termina de falar que dessa destruição desse planeta em que não havia necessidade de matar o planeta, de destruir a população do planeta, termina a história dela e volta pra cela na DS9. Pra sala do Odo lá, né? Não é isso? A sala do, pra sala do Odo. Do Constable. Mas uma coisa, agora o lance da K-13 relacionado a isso, por que ali especificamente? Por que tava em Draconis? Por que especificamente nesse planeta que ela tava lá contando a história? Por que lá? Parou lá a K-13? Ah, não. A K-13 parou lá porque simplesmente sumiu de um ponto no tempo e foi parar em outro lugar, né? Então, mas sem razão aparente, especificamente ali. Não. Não tinha uma razão. Não tinha uma razão. Tá, foi uma coisa aleatória. É. Certo. Mas enfim, aí tá na sala do Constable, né? Comissário e então. Isso. Aí termina isso daí falando que ia ser analisadas as informações que ela tava passando, né, pra aliança, e o seu personagem elogia a atitude dela, né, em querer salvar as pessoas. Então nesse ponto ela já é totalmente aliada mesmo, né? É, ela tá, só tá esperando o aval da aliança pra ficar do lado, né? É, a partir daí dá pra perceber que os Zenkat não vão ser mais inimigos, né? Porque, né? Não, é isso. Não, mas na verdade é só ela que tá do lado. Só ela. É, é verdade. É, tem ela. Isso também, ela é uma renegada, né? À toa que é Renegade's Regret, né? Que é o nome do... É. O arrependimento isso. da renegada, sei lá, tradução livre. É. Aí termina esse, o mote assim, né? Falando do, do que se espera pra personagem, né? Pra personagem e pra, pra próxima, pro próximo arco que vai começar, né? E... É. Porque a partir daqui a gente vai começar a falar só do, do que a gente sabe até o momento, né? Sobre o Victory's Life, né? Que é o próximo arco, certo? Exatamente, é, que vai que começar. Ela... Começa em junho, né? Em junho. É, que vai ser a temporada 15, né? É, a 15, que vai ser, pelo que tudo indica, a comemoração de... É, tem aí o lance de ser comemorativo dos 25 anos de Deep Space Nine, que completa em 2018, né? Acho que tá na cara que é isso, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que essa, eles, na verdade, eles prepararam o terreno nessas últimas duas missões pra dar brecha total à Deep. Eu falei pro Ricardo, eu acho que agora, o que eles nunca usaram, eles vão usar, entendeu? Os personagens da Deep. Eles vão trazer muita gente. Porque, meu... Tá rolando o documentário da Deep, entendeu? É aniversário de 25 anos. Então, assim, eu acho que o. Eu acho que o jogo fala assim, não, acho que tá na hora da gente trazer esses personagens e tratar disso. Agora, assim, o que vai ser tratado isso, eu não tenho a mínima noção. Talvez a gente. Uma coisa que eu acho que faltou, que eu falo pro Ricardo, que a gente nunca teve em Star Trek Online, é ir pro quadrante Gama. A gente ainda não foi. A gente nunca explorou nada. É, o que eu acho é o seguinte, ó. O que eu acho curioso é o seguinte: eles estão trazendo os Hurk, certo? E ao mesmo tempo estão vindo a Deep Space Nine aí. Bom, eu lembro que os Hurks são originários do quadrante Gama. Sim. Né? Isso é falado lá no, no Sword of Kaelis, o primeiro episódio que é citado. Né? Então, é, eu acho que agora, Thiago, provavelmente é isso que eles vão fazer, né? Mexer Sim. com espécies do quadrante Gama, ir pra lá e tal. Eu acho que eles vão abrir um mapa novo, você entendeu? Eu acho que eles vão criar um quadrante lá no quadrante Gama, que vai ser possível a gente fazer essa viagem. Eu até falei pro Ricardo, eu até acho que talvez a gente crie, eles criem alguma, talvez uma raça nova pra jogar, sabe? Não fique sabe o que eu tô achando? Eu não sei se eu li direito ou não, mas talvez a gente possa jogar com Gen Radar. Eu acho isso bem possível. Eu acho que eles criem igual a Federação. Eu acho que qual que é o... Não é, é domínio, né? Eu acho que eles vão criar alguma coisa relacionada ao domínio, onde a gente pode escolher tanto como os transmorfos lá, os Gen Radar. Eu acho que vai rolar tudo isso. Porque assim, o jogo precisa de uma mudança radical, que nem aconteceu na Guerra Iconiana, sabe? O jogo precisa dar uma evoluída bruta, então... Mas por hora é isso, né? Não se sabe muita coisa e a expectativa da estreia, né? Então, vai dar, né? E vai ser possível também subir de level, né? Que agora vai pra 65. Olha, que beleza! Particularmente, achei bosta. Eu já tô no 60. Aqui, eu ó. Já não tenho mais pra onde subir, então agora é bom é isso. A gente vai... É bom a gente ter o que correr atrás no jogo. Olha, aqui ó, eu tô aqui no Star Trek Online Wiki, estão falando, nova facção, Gen Radar. Gen Radar, já existe. Mas acho que agora vai ser como jogável, a gente vai poder jogar. Ah, jogável, é... E vai ser, e pelo visto vai ser, a gente vai explorar o quadrante Gama. Vou até mandar o link aqui pra vocês. Aí, ó, mandei o link pra vocês aí, dá uma olhada. Eu vou colocar esse link aí no post do podcast. É, então é o seguinte, pessoal, a gente tá caminhando pro final, né? Porque eu acho que é isso, né? Sobre a silêncio do Victory's Life, é pouca coisa que a gente sabe até o momento aqui do dia da gravação desse podcast. Mais uma vez, o dia do primeiro contato. Então, pra fechar... Ah, a gente tá esquecendo de falar dos que até agora foi confirmado que vão fazer as vozes, né? É, eu lembro que eu vi assim, tem a Visitor, o René Auberjonois, parece que quem mais também? Que eu vi lá. O Julian Bashir. O Bashir foi confirmado mesmo? Ouvi falar que. Foi. Cara, eu vi a foto. Vai estar tá o Nog, o Bashir, o Garrick. O Garrick. Akira, isso. O Andrew Robinson. O Garrick, achei da hora, cara. O Quark e o Odo. Uma galerinha, cara. Tá então, lembrando. Foi o que eu falei. Eu acho que é por causa do porque assim, é 25 anos, tá rolando. Tá rolando documentário, eu tô achando, eles querem fazer alguma coisa pra entrar na história de Star Trek, entendeu? Por isso tá todo mundo. Porque nessa história aí, de principal, só faltou o Cisco, que não dá pra fazer mais nada com ele. Né? Ah, sim, mas é curioso assim, lá pra 2014, né, ou 15, acho que 14, né, era quase na época, né, que a Voyager completava 20 anos. Aí teve lá a Delta Rising, né, Então, trouxeram vários atores de Voyager. É, então, tá acontecendo algo parecido aqui, né? Vários atores de uma série específica, né? É, então, a bola da vez é a DS9, né? Muito legal isso daí. Pessoal, eu acho que é o seguinte, ó. Estamos fechando o podcast, mas antes, vamos fazer considerações finais da seguinte forma. O que, que vocês acharam desse último ano do jogo? É, no sentido do podcast aqui, né? Do último podcast que foi feito aqui. De lá pra cá, essas novidades, o que vocês jogaram, a experiência de vocês, tá? É, considerações finais sobre isso, certo? Começando aí com o Thiago. Vamos lá, Thiago. Você que voltou a jogar no último ano, inclusive, né? Diz aí o que você achou, sua impressão geral de tudo que a gente falou hoje aqui. Cara, a impressão geral de tudo que a gente falou aqui é positiva. Eu gostei muito, porque a gente teve bastante roteiros bem amarrados. A gente teve uma fase bem ruim, né? Uma missão bem chata do LaForge, mas assim, foi só uma única coisa. De resto, foi tudo muito bom, sabe? Eu gostei muito da jogabilidade, eu gostei do entrosamento dos personagens, de roteiro, de criação nova, de trazer o antigo. Assim, Star Trek Online tá de parabéns. Assim, eu parava pra jogar, ele realmente tinha a minha atenção, sabe? Eu gostei muito disso. Certo, certo. É isso aí. Legal. Agora eu vou passar pra Orlenka. Orlenka, diz aí. Oi. Suas impressões do último ano de STO. Olha, alguma coisa que eu esperava um pouquinho mais de algumas missões, que foram muito faladas, muito coisa, eu esperava assim, alguma coisa a mais. Mas o que veio não chegou a decepcionar, não. Tá dando assim pra levar, pra jogar, tudo numa boa. Mas eu espero que agora, nessa Season 9, eles venham com bastante novidade, porque precisa dinamizar o jogo. Sabe, é uma coisa que tem que estar. Esse jogo tem que estar numa dinâmica bem movimentada, porque há muita evasão, há muito abandono, e eu acho que a hora deles corrigirem seria essa. Isso que você falou é curioso. Vocês acham que Star Trek Online dura mais quanto tempo? É porque, meu, hoje em dia, vários MMO aí que eram grandes estão cada vez mais caindo, né? Hoje em dia, aquele boom que existia de World of Warcraft, por exemplo, já não existe mais aquilo tudo, né? E Star Trek Online, vocês acham que dura mais quanto tempo aí nesse lance? Eu quero que dure mais 10 anos. Não, mas sendo realista, assim, vocês acham que tá começando a enfraquecer? O que vocês acham? Olha, cada vez que eu acho que diminuiu a qualidade dos servidores, caiu. A gente tem notado ultimamente o lag tá assim, sabe, tá... falhas assim, o jogo caiu, vamos arrumar, vamos consertar, o servidor não tá deixando a desejar sobre esse aspecto, a jogabilidade, entendeu? Mas fora isso, eu quero mais é que dure mesmo, que venha muita surpresa, muita aventura. Então não é o meu PC que tá travando, é o servidor. Não, é geral. Todo mundo reclamando. É, porque eu lembro que quando eu jogava isso, eu tinha uma internet bem fraca, de 4 megas, assim. E eu lembro que eu jogava as configurações de qualidade de imagem altas, sabe? O jogo ia bem. Agora eu não tô muito assim, sabe, conseguindo. Eu baixei bastante pra conseguir jogar. É, o pessoal, todo mundo tá baixando. Eu conversei essa semana com um amigo também, ele fez a mesma reclamação e a gente disse, diminui a resolução, diminui um pouquinho, e realmente, na hora que ele diminuiu, ficou mais. Então, mas isso é uma coisa errada. Isso aí não é. Então eu tô achando que talvez o problema fosse comigo, mas na verdade pode ser um problema meio que geral, então é geral, né? É, exatamente. Então isso é uma coisa. E isso é uma coisa que não pode acontecer. Porque nós estamos com um mercado de jogos super aberto. Meu filho mesmo, que é roteirista, eles escreveram um jogo chamado Dolmen aqui no Brasil. Quer dizer, estão começando a abrir agora para jogos aqui. Daqui a pouco começa a coisa e vai perder espaço. Se continuar com a qualidade, coisa ruim, vai perder espaço. A qualidade é uma coisa que interfere muito, mas eu acho que em relação ao jogo que o Valdomiro falou, eu acho que talvez não, porque talvez ele não morra, porque ele tá mexendo muito com, digamos assim, é muita história de Star Trek, sabe? Ele não tá mexendo só com, não é só um joguinho, sabe? Tem muita história. Star Trek então, assim, é atual. Star Trek ficou atual. E tipo assim, você assiste a série, você vai pro jogo. Você vê o jogo, você vai pra série. Então talvez o jogo se mantenha nisso, você entendeu? Ele não pode estar sempre lá em cima nas melhores categorias, mas eu acho que ele vai sempre se manter. Merece um pouquinho mais de atenção da coisa, merece. Porque de vez em quando o jogo fica injogável. Tem dia assim que a gente entra de tarde. Sabe que o pessoal que trabalha de tardinha, tem um pessoal que entra na happy hour e não dá pra jogar. Aí a gente fica vendo o horário que tenha menos ou menos gente jogando alguma coisa, porque realmente força muito. Bom, então vou passar agora pro Ricardo. E você, cara? É aquele negócio, né? A gente tava acostumado com o ano passado, em que lançaram um monte de episódio um atrás do outro, assim. Você ficava muito... Dava pra ficar bastante tempo se divertindo. Esse, os episódios foram saindo aos poucos, aí vinha um episódio fraco, aí você ficava meio saco cheio e não queria jogar, né? Eu fiquei tinha dia que eu só jogava com um personagem só pra falar que eu joguei, né? Só pra manter o vício, né? Mas, como o Thiago falou, acho que o mais chato mesmo foi aquele do Nexus, né? O resto foi legalzinho, mas tava muito parado. Vamos ver agora com essa expansão nova como é que eles vão fazer, né? Se vai ficar mais interessante. Agora, quanto tempo eu acho que pode durar, eu sinceramente faço a menor ideia. É isso aí. Mas eu não tenho considerações finais, que eu não sou jogador. Mas uma coisa que eu queria dizer é que, assim... Eu fiquei bem impressionado com a criatividade de viagem no tempo nos últimos podcasts lá, né? Essa coisa toda do Temporal Cold War que os caras expandiram, junto com Agents of Yesterday e tudo mais. Né? Eu fiquei muito impressionado com a história, eu achei bem criativo, apesar de que, né, aquela coisa meio confusa que você tem que prestar bastante atenção, mas faz sentido dentro da lógica do jogo e da lógica do universo de Star Trek, né? Achei que foi muito bom aquilo. Isso tudo que vocês me contaram hoje me pareceu criativamente inferior ao que eu ouvi o ano passado, entendeu? Eu fiquei com essa impressão, sabe? De que não foi tão criativo quanto tinha sido. Agora, se vocês estão dizendo que na parte de jogabilidade continua bom, né? Na parte da história, eu fiquei menos impressionado do que eu tinha ficado da outra vez. Não, realmente, ele estava bem inferior à outra temporada, né? Eu acho que eles apostaram muitas fichas naquela temporada e nesses daqui foi assim, vamos parar um pouquinho e pensar o que a gente vai fazer para a próxima expansão, para os 25 anos. De repente é isso, né? Sei lá. Ali, a última vez que a gente conversou, cara, foi uma... essas histórias sobre os Naku e tal, o Daniel, os agentes temporais, puta, eu achei muito criativo, assim. Pegar brechas da franquia para... A não ser aquilo que a gente estava conversando no início do podcast desse ano aqui de STO, esse daqui, que era sobre o lance da Sila com a Tasha Yar. Eu gostei de tudo aquilo, né? Achei bem legal, bem criativo e aproveitar bem o canon. Mas, no geral, eu fiquei realmente muito menos impressionado do que eu fiquei ano passado, né? Com o papo que a gente levou lá. Mas é isso aí. Galera, então é isso, estamos fechando o podcast, certo? Sendo assim, eu vou me despedir de cada um, tá, individualmente, e aí vocês deem seus recados, caso tenham recados, certo? Inicialmente, eu vou me despedir da Orlenka, a Ângela. Ângela, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, com certeza enriqueceu bastante. Você realmente é uma sumidade no que se refere a STO no Brasil, talvez no mundo. Eu que jeito. Agradeço, não, também não exagero. Mas... Mas ó, é isso, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Aí eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Certo, só pra fechar, onde é que as pessoas te encontram no jogo? Pra quem quiser testar pra ver se você é boa mesmo. Não faça isso não, que amanhã vai vir todo mundo de PVP em cima de mim. Mas vai lá, onde é que é? Como é que faz pra te encontrar? A frota da gente é Brasilis, a Trek em Rio, a armada é Brasilis, entendeu? Ficamos muito ali pela Space Dock, e dali a gente sai pra Dyson, dali a gente sai pras missões. Mas a Orlenka é só pra colocar Orlenka, me acha, com certeza. Legal, muito bom, gente. Agora eu vou me despedir do Thiago. Thiago, valeu mais uma vez, dá o seu recado e até a próxima. Bom, Valdomiro, muito obrigado, mas antes de falar aqui, eu vou deixar um recadinho do Capitão para as pessoas que fazem cosplay. Você já viu cosplay de Star Trek, Valdomiro? Eu já vi uns por aí, hein? Já vi uns por aí, né? E o engraçado é que, assim, a gente zoa a série clássica, zoa séries que pareciam pijamas, certo? E aí eu queria saber por que o filho da puta, quando vai vestir cosplay de Star Trek, realmente faz que é pijama. O negócio tá folgado, o negócio parece que é o tipo, parece que ele comprou um pijama nas Casas Bahia e colocou um Delta no peito e falou que era cosplay de Star Trek. Então a minha dica vai pra você que vai fazer cosplay de Star Trek, faça um cosplay decente, faça uma roupa que caiba em você, que fique bonita no seu corpo, você entendeu? Porque, poxa, é feio, né? Daí não é à toa que a gente é chamado de nerd virgem, entendeu? Então eu tô querendo melhorar esse meio. Não, mas a gente é sim, não vem com essa não. A gente é nerd virgem. É falar que você é o transudo aqui agora. Não, aqui é nerd virgem, cara. Mas a minha crítica, a minha sugestão é você, vai colocar o uniforme da série clássica, coloque o uniforme, não um pijama, tá? Fica a hashtag aí. E Valdomiro, mas por quê? Você vende uniforme, por isso que você tá dando essa dica. Cara, eu não vendo uniforme, mas eu tenho um grupo, uma parte do Diário do Capitão, onde a gente fala de cosplay. Então eu quero que melhore, entendeu? Certo, você tá buscando a excelência no cosplay. A excelência no cosplay. Falou tudo, Valdomiro. Gente, eu quero a excelência, né? Porque é complicado, né? Mas é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado. Não se esqueçam de entrar e curtir o Diário do Capitão site. Fiquem ligados, hein? Porque quando esse podcast sair, já vai ter todas as informações do evento TrekkerCon, né? Que já fechamos com o Senac. Muito obrigado, Valdomiro. Até a próxima. E engage. Aí. Valeu, Thiago. E agora, por último, vou me despedir do Ricardo, o storyteller do nosso podcast de STO. Vai lá, Thiago. Ricardo, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Opa, obrigado pelo convite e Jolantru. Bom, antes de me despedir, quero dar o meu recado. Acompanhe o Sessão 31 nas redes sociais. Então vão lá no Facebook, tem a página e o grupo. Curtam, entrem no grupo, comentem bastante lá. É isso aí. Sigam-nos no Twitter, é o @secal31. No Instagram também tem, vão lá. E no Google Mais. Vão lá, pessoal, sigam o Sessão 31. Tem também o grupo do Sessão 31 no Telegram. Entrem, vão lá, tem discussões também. Obrigado a todos que estão ouvindo e... Kaplá!